Bem-vindos ao Neo Play episódio 30, com aqueles que nunca usaram e nem voltarão a usar nenhum tipo de cheat, muito menos macro ou de coffee. Vou machucar minha mão na sua cara. Guilty Gear. Eu tenho um péssimo pressentimento sobre isso. E Cisne Negro. Segura o start, traz frente, dois socos. E eu sou o Dissection, aquele que não faz nem ideia como funciona um cheat. E agilizando essa bagaça que já tá muito atrasado, o que você andou jogando, Guilty? Jogando duas coisas. A coisa número um é Altos Adventure. É o nome, é isso mesmo, não é um trocadilho. Altos Adventure? É pra quê? Celular, mobile? É para Android. Você é um desses jogos de corrida infinita, muito bonito, por sinal. Você deve recuperar lhamas que estão fugindo. Só pra dizer que você tem alguma coisa pra fazer no jogo, né? Mas você cuida das lhamas, elas fogem, você deve correr atrás. Chega uma parte lá, às vezes você acorda um velho pulando, né, por cima. Aí o velho vai atrás de você pra querer lhe derrubar. Com aquele esquina neve que ele joga, isso? E você desce uma montanha com seu snowboard. Só tem uma manobra mesmo no jogo. E o grind. Lembrou aquele jogo do Windows que tinha que pra escolher, fugir do lobo? Lembra aquele jogo? Não, não lembro. Foi esse que eu joguei. O outro que eu joguei foi Gunbird 2. Eu não sabia. Esse jogo tem pra arcade e Dreamcast. Tem missão pro Saturno também, mas acho que é só o primeiro. Enfim, o jogo só com porrada de lugar. Mas tu jogou onde? Eu joguei no Android. Eu achei por acaso. Gambard? Gunbird. Bird de pássaro. Gunbird 2. É de que isso aí? É, pelo que eu olhei, é igual o do arcade. Os originais. Ah, é, a diferença é que no Android, não sei se é licenciado pela mesma empresa, né? Eu acho que não, pelo que eu vi lá. Mas o que tu jogou no Android não é emulador, não? É jogo dele mesmo, portado? É dele mesmo, ele tem sistema de energia, que cada vez que você joga, você perde uma energia, né? E você libera os personagens lá. Normalmente já vem liberado nos outros, né? Mas é jogo pro Android ou é emulador isso aí? Pra Android. Alguém pegou e deu um tapinha lá e fez, né? É, o Gunbird era maneiro, eu joguei no Dream, né? Eu lembro. É Shumup, é. É bacaninha, eu joguei ele. Eu acho no Saturno, agora não lembro. O 2 só saiu o primeiro pro Dreamcast e parece que saiu. Eu acho que eu joguei no Saturno essa porra. Pelo que eu li, a versão Dreamcast conta com Morrigan e outro personagem. Esse Gunbird é aquele jogo da Capcom, não é? Não, é da Psykill. Não, da Capcom não. É que tinha umas bruxas, tipo umas bruxas, não é de nave, é umas bruxas, uns magos, umas porra, uns capeta lá. Tem uns caraca voando lá no tapete, tem um velho barbudão, uma loirinha. Eu joguei no Saturno isso aqui, no Dreamcast. Tem certeza que é Dreamcast? O 2 é no Dreamcast. Eu joguei só do Saturno. Porra, vou baixar no Android, tem? Puta merda, show. Mas é grátis, Guilty? Isso aí também no Android, eu tenho que pagar isso? É grátis. A menos que você queira pagar por alguma coisa, né? Tem esse esquema. Você terminou ele ou não? Eu tô jogando ainda. Só tenho dois, né? Eu tô vendo aqui, só tenho dois, né? Só tenho dois. Se você jogar um, deve ser emulação. É difícil esse jogo, eu nem lembro mais. É facinho, mas é complicado, não. Talvez mais pra frente fique mais complicado, né? Que ele é, pô, vai liberando os estágios. Chamada no Android. O rei do jogo de tiro. Todos os negócios sempre é o rei de alguma coisa, né? Não, mas o jogo é bom mesmo, mas também nem isso tudo, né? Na telinha você vê que ele foi meio que mal comportado, né? Por quê? Fica muito apertado tudo? É bonitinho, mas você vê que parece que espremeu tudo. É, você vê meio desfocado algumas vezes. E você, Cisne, andou jogando o quê? Então, eu, como tudo retrofaker, eu não sei se vocês estão sabendo, tem a Windows lá, aquela lojinha, disponibilizou Prince of Persia Classics Collection 1 e o 2 de DOS, gratuito na faixa. Gratuito na faixa? Na faixa. E porque existe gratuito sem ser na faixa? Não, foi tipo assim, eu dei uma valorizada. Aí, quer dizer, de graça aí peguei, caralho, perdi um tempo jogando isso, acredita? Mas é o jogo completo mesmo? Completo. E ainda tem uns mods de fã que fizeram, mods do jogo, tá lá pra tu escolher também. Muito bacana, cara, muito bacana. Tem um sistema lá de ele salva a tua pontuação e tal. Pô, mas aí tipo no 1, tem esse barato, tipo no 1, salve, quem tem o tempo 1, né? Tem que salvar mais tem, rápido. Tem uns tempos lá da galera dos códigos. É, tem isso? E tem uns mods que pode mudar, aqueles mods loucos que o pessoal fazia. Pô, tem. Caraca, eu perdi um tempo jogando essa porra. E outra coisa, mas a jogabilidade eles deram uma arrumada ou ainda aquela jogabilidade mais mais duras. Cara, o que eu achei bizarro foi que eles não botaram o joystick. Quando tu bota, seleciona o controle, eles pedem pra tu baixar o joystick, no caso, né? Joy2K, aquele... Então é o teclado que você joga? É, teclado. Porque eles só fizeram, só portaram mesmo. O jogo já era de DOS. Era de DOS, mas não portaram, então. Ele baixa, então, aquele negócio do DOSBox? Não, ele executa legalzinho. Não, mas eu acho que... Box, mas deve não. ter o DOSBox atrás, você não tá sabendo. Porque você tá falando que tá se até pelo teclado. Não, mas quando tem o DOSBox, ele aparece. Mas aparece, na, né, tipo, em outras coisas. Agora os caras podem ter dado um tapa e você não nem sei. Percebendo. É, pode ser. Se fizeram, fizeram bem feito. Tá bonitinho, a música, porra, tá igualzinha. Eles botaram só, na minha época que eu joguei, do Prince of Persia 2, no caso. Eu não lembro de ter voz. Nesse aqui, botaram umas vozes muito engraçadas, cara. Não, o 2 tem vozes, os não. gritos, não tem, cara? O 2 tem. Um que eu não lembro. Eu joguei e não tinha, não. Tinha um barulho de som, mas já o som digitalizado. Barulho de som. Não, das espadas, do troço quebrando. É, o barulho de vozes, som. As vozes não tinha, não. É, vai saber que é uma versão. É, mas o 2 eu não lembro. Será que o 2 não chegou a ter depois versão pra Windows 95, não? Porque bastante jogo que saiu pro DOS, depois teve versão de Windows 95. Às vezes os caras deu uma... É, pode estar mais... Tipo, tá, você lembra o primeiro Doom? O primeiro Doom saiu pra DOS, aí depois ele ganhou versão pra Windows 95, né? E aí os caras davam uma mudadinha, que nem no Doom, botaram lá menu, umas coisas a mais. Pô, o Guilty não achou esse jogo? Tá de sacanagem. Não, eu escrevi Prince of Persia. Tô achando que o Disney aí hackeou o bagulho aí, deu umas pirateadas e tá aí falando. Eu tô aqui na loja agora. Prince of Persia, PC. Só tem não, um. Não, cara, não. Prince of Persia, PC. É esse mesmo, cara, é esse mesmo. Esse aqui é o primeiro, canalha. Então, tem é que os tá dois, falando. Tem os dois. Dois. Sim, tem os essa dois. Essa porra já é grátis. Então, mas é grátis então, que ele tá isso falando. Que eu tô falando. Ele baixa. Assim, sim, virou pra baixa. Mim. Baixa agora, tá grátis temporariamente. Ah, agora lá na página, não, é grátis. Não, e tá não, ali, não, um não, dólar não. Pra remover as propagandas. Ah, tem propaganda nele, então? É, não, nada é tão grátis assim. O Cisne falou pra mim o dia quando eu perguntei, que ele também falou do mesmo jeito pra mim, só que aí eu falei assim, mas não tem nada. Não, eu não falei correr, não. Eu falei pra... Não falei nada que tava gratuito. Eu falei... Mas você não falou que tinha propaganda. Não, tá de graça. Cisne sempre chega no chat. Corre que tá de graça. Ele não chega dizendo outra coisa. Corre que tá de graça, mano. Não falei temporário, não. Falei temporário, não. E você não comentou que tinha propaganda, né? Porra, mas é tão... Não, tem que falar, pô. Não, mas não é aí. Não fede nem cheira. Quando você chega assim falando, tá grátis, faz a pessoa pensar, porra, é temporário. É, então, é o que eu pensei. Pega logo. Mas quem vai saber? Quem vai saber que isso aqui daqui de uma hora pra outra não? Não, mesmo assim, mas eu pensei que tava grátis, que depois não ia estar mais. E agora tá falando que ele é grátis porque tem propaganda. E você nem falou das propagandas, né? Ai, tá bom. Mas eu acho que baixo mesmo assim que vale a pena. Eu ia ficar jogando o Prince of Persia, mano. Eu gosto pra caramba, principalmente do primeiro, eu acho mó bom. Porra, do primeiro eu fiquei da hora. Primeiro eu jogo. Nossa, é muito da hora. Pera, mano, e cara, tu fica lembrando as paradas. O primeiro ainda tem os lugares, os ambientes. É tudo da hora. O primeiro é muito bem feito. Detalhe que o Prince of Persia, ele criou um gênero novo, né? A galera hoje em dia até falando de jogos assim, fala, ah, é tipo Prince of Persia pra pegada, né? Da movimentação. É, mas quando os caras falam de Prince of Persia, eles estão falando daqueles da versão de PlayStation 2, né? Do Sands of Time, não, desse daí, falando, né? Eu tô falando de jogos novos, mas do jogo antigo, tipo Blackthorn, lembra Blackthorn? Que pegou a pegada de Prince of Persia. O Tomb Raider do Game Boy Advance, de Game Boy Color. É tudo Tomb Raider, tudo Prince of Persia, quer dizer. Aquela pegadinha. É, você sabe o que é. A controvérsia. Você sabe o que é. E você hoje andou jogando o que nesses dias aí? Eu joguei o Azure Striker Gunvolt. Até a frase que eu citei no começo lá, na entrada, foi numa batalha de chefe lá. O diálogo do cara é isso daí. O cara não quer lutar. O protagonista lá não quer lutar, né? Aí o maluco ele fala, não, eu não quero lutar com você pra você não se machucar. Preciso disso, sei o que e tal. Aí ele fala, né? Eu vou machucar minha mão na sua cara. Aí aquele diálogo assim bem bolado, né? Uma coisa fina. Isso aí que tem uma pegada meio isso Mega que eu Man, ia perguntar. Né? Esse é Mega Man ou tem coisa diferente? Ele tem um ar mais Rockman Zero, né? É, da jogabilidade sim, mas em relação às músicas, assim, você se sente ouvindo alguns Mega Mans anteriores, que é então, praticamente a mesma composição, né? Tem, você sente, assim, aquele clima de Mega Man, assim, no jogo. Eu vi que ele tinha uma pegada, um negócio de parar o tempo e fazer uns negócios, assim... Não, ele não para o tempo, não. Ele tem a arma dele normal, a pistola. A mecânica é praticamente a mesma do Mega Man. Você pula e atira com outro botão. Só que o de tiro, ele serve mais pra você marcar o inimigo. Marcar? Porque aí quando você... marcar. Você atirou no inimigo, ele fica marcado com o alvo. Aí você aperta, acho que é R1, agora eu não lembro. Aí ele usa o poder dele, dos raios lá, que ele é todo doido lá. Deve ser primo do raio do Mortal Kombat, por aí. Aí ele dá os raios lá no inimigo que você marcou, ele direciona o raio dele pra matar o inimigo mais rapidamente, né? É mais eficiente do que a própria arma. Tem hora que tem variação de arma, assim, que você pode marcar 2, 3 inimigos assim e ele já ataca automaticamente já. É legalzinho. É difícil o jogo? Não, é facinho. Você pega assim, você só tem que tirar da cabeça que você não tá jogando Mega Man. Que você ainda fica no começo com aquele negócio. Não, eu tô jogando um Mega Man aqui, só que parece um Mega Man, mas não é um Mega Man. Aí você, depois que você acostumou com a mecânica do jogo dele, se focar mais nos raios, nos relâmpagos dele lá, e você vai embora. É fácil. Essa versão do PC, quando saiu, teve aquele problema no começo, né? Que foi feito só a versão em cima pra Nvidia, aí não funcionava na AMD. Depois de uma semana, os caras lançou o patch arrumando e coisa. Mas durante essa primeira semana, que os caras desceu a lenha nessa versão, mas desceu a lenha por causa disso. Era o pior jogo, não sei o que lá. Não, mas o jogo é bom. É porque fizeram o port do 3DS, né? Aí no menu mesmo tem as duas telinhas ali pra, na tela cheia. 3DS. Então, mas aí no começo eles deixaram só pra Nvidia, assim. Aí não funcionava no placa AMD. Aí o pessoal desceu a lenha, falou, o jogo é muito mal feito, nem funciona, não sei o que. Aí depois soltaram um patch, né? Já fazendo o jogo funcionar pra AMD. Mas, né, o pessoal já tinha esculambado tudo o jogo. Não, mas o jogo é bom. Agora arrumaram lá. Depois que o pessoal falou que arrumou, ficou bom pra caramba, assim, o pessoal comentando. Esse jogo também tem uma trilha sonora boa ou é só mais ou menos? Não é que nem a série o Rockman, né, Mega Man X, assim, não é. Não é mais essa pegada de rock, assim, não. É que eu falei no começo, ele é mais pegada aqueles... Às vezes você parece estar escutando algumas músicas de Mega Man 8, aquele estilo ali, né? É praticamente uma mistura de quem já jogou todas as séries do Mega Man vai reconhecer ali. Os golpes dos personagens, do chefe também são parecidos, as referências também. Na fase de introdução também, você tá andando no trem, né? Vai passando pelos vagões do trem. E tem um chefe que ele chega caminhando pela linha do trilho, igual aquele do Mega Man X4. Aí tem essa referência. Todo mundo que jogou Mega Man assim vai perceber de cara as referências que todas as fases tem, praticamente. Eu só não terminei ele ainda. Eu tô no último chefe lá. Tô vendo que o 2 vai sair primeiro do que o Mighty No. 9. Ah! O Azul 2 vai sair primeiro. Aquilo ali já tá virando lenda já. Então. Eu tô achando que vai sair o 2 desse jogo aí, mas não vai o Mighty No. 9 nada. Tá mais fácil mesmo. Vai sair uma nova versão do Mega Man e o Mighty No. 9 nada. Mighty No. 9 nada. Mighty No. 9 nada. Não, mas a pergunta aqui não quer calar. Vale a pena pagar 27 pau? Mas ele pagou na promoção. Paguei 13. Eu tô que nem o Emerson lá. É só 75%. Teve R$12 esse jogo, assim, nesses dias. Mas eu peguei ele por 50. Tava 50 off. Eu falei, acho que eu vou pegar agora aqui. Ah, mas se você quiser pagar o... Quanto que é? 29, né? 20, 28. Ah, ali também. Se quiser pagar o preço cheio, vale. Só que ele é curto. Se você pegar, assim, umas 5, 6 horas, assim, direto, você zera ele. Porque o jogo foi feito pra portátil. É. Promoção que tu pegou com as DLC das músicas, não? Tem, eu só peguei só o jogo, só a DLC, né? Oficial Soundtrack. Ih, Tommy Talarico. Fudeu, disseram que você vai pegar. E azul e fosforescente. Será que brilha escuro? Não, deve ser o monitor, deve ficar com aqueles efeitos antigos. Aí eu não sei nem o que é isso aí. Quando eu vejo o nome DLC, eu já nem pego já. Só se tiver no pacote já com a promoção toda. Se não tiver, nem pego. Mas é bom, o jogo é bom, sim. Se quiser pagar os 30 conto, vale também. Se quiser esperar 75 ou 50% de desconto, melhor, é bom, né, também. Melhor ainda. Vale os 27 impeachments? Vale. Agora não sei se vai ser impeachments ainda, né? Pode ser Temeris. E eu, né, andei jogando esse dia lá o Legends of Kai Aniversário. Uf, eu sei que era League of Legends. Não, é o Legends of Kai. Um jogo que saiu originalmente pro PlayStation 2, né? Ele é aquele jogo de plataforma 3D. Aquele tipo de jogo que teve bastante no Nintendo 64 e muito no PlayStation 2 e depois desapareceu, né? Tinha a dar com pau. E aí meio que esse jogo meio que passou desapercebido naquela época, eu acho que por causa da quantidade mesmo do jogo. O jogo é bem legal. E aí agora os caras da Nordic Games, sei lá, resolveu fazer uma versão HD dele. voltou pro PlayStation e pra PC. Não sei se tem pro Xbox. Legend of Kai, o nome? É, Legends of Kai Aniversário. Sei qual é. É, aí você joga tipo com um tigre. Ah, dos bichinhos, né? Dos bichinhos, sei. Isso aí tava na E3, né? A gente até falou não, dele, não foi? Não. Viajando. Então, confundi. Então, você joga com um tigre. Ele é tipo um ninja, assim. Um discípulo de... Ninja não, é um samurai, sei lá, com uma espada. E ele também tem uma garra, assim, que você vai pegando mais pra frente. E o legal dele é esse, né? Que além dele ser uma plataforma 3D, você pode entrar em qualquer lugar. A jogabilidade dele é super gostosa, assim. Ele é bem facinho. Você consegue fazer bastante combos aí. Tem pro DS ele aí, eu vou pegar. 3DS, né? Mesmo? 3DS. Sabe? Não. DS, tá dizendo aqui. Pelo menos aqui na minha busca, DS. Tá, eu pro DS também. É porque ele é de Play 2 nesse jogo. Aí essa versão H que saiu, eles pegaram e fizeram uma versão HD. É, tempo DS. É, então, e aí é um jogo de você fica... Aí você chega, tipo, numa fase, aí você tem que, além de matar os inimigos, né, que não são muitos, né, que o jogo é mais pra você ir fazendo, tipo, uns puzzles, uns quebra-cabeça, achar um item aqui, levar pra tal lugar e tal, e aí você vai matando uns poucos inimigos. É bem básico o jogo, mas é gostoso, assim, jogar. Ele é bonito, os personagens são meio carismáticos, até os inimigos, né, lá os ratos se aliou com os macacos, viraram, tipo, começaram a controlar tudo, né, aí depois os crocodilo e as tartarugas também se aliam com eles e fazem, tipo, lá uma aliança do mal, né? Aí os outros bichos da floresta tudo sendo acuado e tal, né? Aí o Kai, né? O Kai, que é o que você joga, ele começa a andar pelo caminho lá pra libertar, né? Aí você vai, tipo, lá, chega no brejo lá, aí você vai ajudar os sapos lá, né? A limpar o domínio. Aí depois você entra lá no lugar lá da vila que tem os pandas, aí você vai ajudar eles. Pra quem jogou muito esses jogos, é aquele tempo lá, Crocs, é Mario 64, todos esses Rachel and Clark, esses jogos assim, é a mesma pegada de plataforma e tal. Banjo-Kazooie, esses negócios. Só o sistema mesmo dele, que é de combate, que é meio hack and slash. Você pode sair fatiando e fazendo ao golpe, não sei o que lá. Vai dando upgrade pra sua espada. Mas o jogo é bom, eu gostei. Esse daí foi o da Steam, é, que você pegou? É, na Steam. Porque ele completou 10 anos, né? Os caras fizeram uma versão HD dele. Dá uma olhadinha lá depois pra ver se é bom mesmo. É um jogo bom, assim, vale a pena. Konami Code. Em 1985, Kazuhiro Hashimoto, um dos programadores de Gradius, ainda na fase de teste do jogo, achou o jogo muito difícil e resolveu fazer algumas artimanhas. Dá uma de cisne negro, né? Aí introduziu no beta do jogo, né, uns truquezinhos lá pra dar todos os power-ups e ainda acrescentar 30 vidas no jogo, né? Pra ele conseguir testar o jogo, fazer tudo bonitinho, né? E aí o tempo passou, chegamos em 1986, Gradius foi lançado, por alguma razão desconhecida, o código continuou no jogo. Como é que é o código? Você não sabe, Cisne? Cima, baixo, trás, frente. E o que mais? E o que mais? B.A. O do King of Fighters ele falou rapidinho, né? Agora desse da Konami ele chega e travou. Ele não sabe. Final, porra, é pelo tempo, né? Olha a idade dessa criança. Esse ano tá completando 30 anos desse bendito código. E tudo começou com o Gradius. Vocês lembram de ter jogado Gradius? Eu lembro. Quem no jogo? Mano, Gradius é um dos tipos... apesar de eu gostar, é um dos tipos de jogos que... De shoot'em up, que eu tenho dificuldade. Porque você vê ele lateral. É lateral. Eu tenho mais facilidade... É, tem gente que não gosta. É, com que aquele shooter que vai, tipo, subindo assim pra tela. E esses que é lateral eu tenho bastante dificuldade. Apesar de gostar, eu tenho muita dificuldade. Ah, mas é a mesma coisa, só ir de lado. Não, porque geralmente esses jogos laterais têm aqueles obstáculo, tem que passar certinho, os de frente... É, eu não sei o que que é. Se encostar no montanha... Na terra, né? Nas árvores, aí já... Bater na terra, na árvore. Nos outros tu tá vista por cima, ela tá por cima de tudo, não tem obstáculo. Eu gosto desse tipo, mas eu tenho dificuldade, não sei porquê, assim, eu acho muito mais difícil, assim, jogar. Ah, bem mais difícil do que o normal. Tanto que esse Gradius mesmo, nossa, eu achava ele muito complexo. Pra terminar esse jogo foi muito tempo. E pior que é um jogo mó curto. E ele tem aquelas ideias, né? Fica naquela fase preta, lá no espaço, tal, aí daqui a pouco vai pra uns planetas, sei lá, aí você joga e tal, aí volta pro espaço e fica alterando, assim, é um jogo foda, grátis. Mas os chefes de inimigos eram muito bem feitinhos. Eu não lembro agora se era o final. O chefe do cérebro, você lembra? Era o último, eu não não lembro. É, ficava sério. Era o último, você lembra? Ah, eu não sei. Que um eu não lembro, mas a partir do 2 já tinha um buzz, um pequeno buzz rush também. É, mas então, o Grades, todos os jogos da série Grades teve o código Konami Code, todos a sequência, até aqueles paródios lá teve, né? É, os paródios que tinha o bonequinho do Alucard, né? É bonitinho, jogo colorido pra época também, tudo. Grades era top, cara, pelo ano dele, porra, pelo ano dele. O Grades é de 86, e aí tem uma musiquinha mó alucinante, assim, mó boa, e quando chega nos chefes e a música acelera, apesar que ela não muda, eu acho que com a fase, eu acho que ela meio que vai terminando e alterando, assim, mas eu lembro que ela tá sempre trocando, assim, com os... Eu me lembro, ela muda com a fase. E tinha aqueles paranauê de alternar entre velocidade, power-up e outra coisa, as armas e tal, caraca, foi um jogo complexão pra época. Quem é acostumado é só dar tiro e desviar. Então, tanto tiro, que o código lá que colocou, você faz ele normal, ele te dá todos os power-ups, né, porque... Todos os power-ups, tá. Não, ele maximiza algumas coisas. Tem uma coisa que você vai ter que fazer sozinho ainda. Tipo, mesmo assim já ajuda bastante. Míssil, e os Options ele joga com o máximo. É, Options é o principal, que ela começa a ler. Eu lembrava que era lerda pra caralho. Aí tem fases que era foda. Tinha fases que muito rápido era foda. Eu lembro desse grade, uma parte que tem tipo um vulcãozinho, não lembro. O negócio vai soltando umas pedras. Porque eu demorei pra passar essa parte, porque eu tentava passar essa as pedras. Essa é a primeira fase. Então, eu demorei pra descobrir. Nossa. Que você tinha que ficar ali destruindo até ele parar, e eu tentava passar e não conseguia. Não, não é a primeira fase não, porque a primeira fase é no espaço. Depois, quando você que avança... Mas você entra na caverna lá, né? É, não, mas essa daí eu acho que é na segunda fase. É aquela fase que tem os Moai, é o quê? É a terceira ou a quarta? É a terceira ou a quarta. Nossa, essa fase é muito bizarra também, cara. Você vai ser todas os vários Moai. Não, tem que passar rendinho. É, então, e essa parte aqui não sei se tá falando, você tinha que passar tipo milimétrico. Aí tu com a velocidade muito alta, atrapalhava. Porque dava um toquinho, a porra já dava movimentava a nave muito pra cima, muito pra baixo. Aí te fudiu. Ele ficava, se não me engano, soltando umas bolinhas, um negócio pra te acertar. Ah, você atira na boca, ele quebra. As bolinhas de sabão. Se atirar na boca, ele quebra? Sim, os Moai quebram. Eu acho que eu não lembrava isso, não. Eu lembro que também... eu lembro que só lá no final, assim, do jogo, que você entra numa parte diferente, tipo uma fortaleza, um negócio, assim, tecnológico e tal. Aí, se não me engano, é lá que você enfrenta o chefe, que é um cérebro, assim. Mas o jogo só fica nessa. Espaço, aí um planetinho. Espaço, planetinho. Aí aquela parte do Moai lá. É, mas o jogo pra época, porra, é muito bem. Ah, o jogo é foda. 86, caralho. A galera que não curtia chamar, tudo bem. Não vai gostar, mas... Ah, mas naquela época jogo... só tinha aquilo dali pra jogar. Eu ia falar, só, mas era nessa sensação, época você não tinha escolha de gostar. Você gostava de qualquer coisa. Se você gostasse de jogo, não, você gostava tinha disso. Tinha umas coisinhas assim diferentes. O que que tinha, então? Pra quem não gostava de nave, 86. Já tinha o Double Dragon, já. Não, é 87. O primeiro? É, o primeiro. Olha lá, ele fez... Oh, o Cisne manja tanto que ele fez o podcast de 87, falou de Double Dragon e quer agora falar que Double Dragon de 86. Eu não lembro, é muita coisa pra cabeça. Ele não falou que a SNK, não sei o que, era 2000 e pouco? É, 99, deixou de ser, né? É. Ah, mas isso aí, com data, já viram que eu não sou bom. Só né? Com data? Grades eu não lembro. Não, dá pra jogar de dois grades? Eu não lembro. Isso eu não lembro. Não. Não, não. Dois acho que era alternado. Na mesma tela, não. Ah, que, tipo, um tinha que perder pro outro. Ah, é, perder pro outro fazer. E o código, será que funcionava pros dois se estivesse jogando também? Cada um fazia, né? Mas também só era uma vez, se não me engano. É, mas aí também tem, se você fizesse ao contrário, tinha o de 30 vidas, se lembra? Que você trazia o código ao contrário. Aí ele tinha o código de 30 vidas. Mas aí também será que era pra todos, pros dois ou só pra quem fizesse o código? Não, cada um com seu código. Caramba, os caras até deixava difícil até nessa parte, em vez de fazer o código pra todo mundo, né? Ah, você não é outro jogador, então. Não, mesmo assim, mas você tá... Pensa, eu tô fazendo aqui, o outro que não sabe, ele vai ficar com inveja se não souber, tem que... A ideia é essa. Ou vai que o cara é melhor do que você, faz tudo na marra e você, porra, selecionei, o cara foi aí com a vida só e nem deixou jogar. É que nem quando ia no arcade lá, tipo, esses jogos de luta que os caras sabiam o código dos personagens secretos e fazia rapidinho, assim, pra mostrar que manjava. E o Grades 2, que veio acho que 2 anos depois? Porra, um salto de qualidade. Não, todos os grades foi o grade 1, grade 2, grade 3. Aí depois os paródios lá, que o Guilty até comentou que eu nem lembrava isso aí, que paródio já tinha história, né, Guilty? Historinha capitalista de paródio. Eu nem lembro. Como que é a historinha? Eu nem lembro de paródio. Você é uma turma que faz entrega ou bate nas pessoas, né? É porque paródio segue uma linha cômica dessa parada. É, então tem uma linha cômica, isso mesmo. Mas eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar qual que era a história de paródio. Você é trabalhador. Tanto que você pegou as maioria no meio das fases. Tá vendo os caras? caras já pensaram, os caras têm que trabalhar. Paródias, cara, o nome não é à toa, não. Todos esses jogos era tudo. O único problema que eu tinha era esse, meu gosto de jogar esses jogos com a visão, assim. Eu sempre tinha maior dificuldade, assim, sei lá. Parece que eu não consigo perceber tudo que vem, assim, que tá em volta, sei lá. Ah, então você tem dificuldade com o próximo jogo, então. É, pior que é, já que o Gold tá falando, né? O próximo jogo, né? Nossa lista é o Contra, né? Jogo do capeta. Eu não sabia que esse jogo tinha esse código. Não sabia? Não, eu zerei sem esse código. Nossa. Eu chegava na casa dos colegas meus, os moleques já falavam assim, já fez o código? Já fez o código? Era tipo, os moleques já tinham que jogar assim, já. Nem pensava em jogar. Não tinha. É, outro. Porque o jogo começa com 3 vidas. Mas eu cheguei a zerar ele sem o código também, se eu não me engano. Mas dá pra zerar, só você pegar o ritmo das coisas. Dá pra zerar. Depois tu joga com código, viu tudo, já sabe tudo. Agora de primeira... Nem de primeira, nem de segundo, porque você tem que treinar bastante, é, né? Não, porque demora, que nem o Contra 1, você lembra? Já tem aquelas ideias de mudar a tela. A primeira tela é lateral, depois tem aquela tela que é pra cima. Pode até se adaptar. Eu lembro até hoje aquela fase do Alien, assim, tinha a cabeça do Alien. É o chefe, não é? Se eu não me engano. Tem. Mas esse não era o grande difícil, não. Isso aí eu passo tranquilo. Não, mas eu tô falando de bizarrice. É o coração, não? Não, ah, então, vem a cabeça que você atira e tal. Aí depois é o coração. O coração é mais pra frente. Ah, é, você é adentro do negócio. O que matava essas porra era aqueles chefes dentro daquelas fases tridimensionais, no caso, né? Achava que era ali chato? Cima. Tinha que quebrar o escudo e desviar dos tiros, aquilo ali. Achava que era o mais simples. Eu também achava mais fácil. No início. Mas lá pra frente, o bagulho fica frente. Quando tem aqueles androides. Eu achava muito mais treta do que essas fases aí tridimensionais. Não, a dos androides, tinha que quebrar o escudo, tinha uns androides dando tiro, caralho, ficava uma zona, aquilo ali era foda. Não, vinha dificuldade naquelas fases. Agora já as 2D já tinha essa dificuldade. É, a fase do gelo mesmo é treta. A dos 2D foi passar tranquilo. Essa daí que eu ficava zoado. E outra coisa, esse jogo tinha pro arcade, né? E ele era, tipo, semelhante à versão do Nintendo, não era? Não era muito diferente, não. Coisa de gráfico e tal, de ver se é. Não, mas, mano, você olha quase igual. É, deve ter, assim, um tamanho. Não, problema. Não, gráfico tem. Tu falar que não, é também puta que pariu. Eram uns portes bem competentes, vou falar logo assim. Conta também que eu achava da hora também as trilhas, né? Ele tinha umas trilhas mó foda, assim, umas músicas legais. Bacana era jogar pra dois. Ah, lógico, contra é todos. Show e, de outro, mas todo mundo sempre pensou em jogar contra, tanto o 1 quanto todos os outros, em assim, jogar de dois, assim. É um jogo pra copy, nasceu pra isso. Para seu amigo. Apesar que na tela tridimensional dava uma confusão, dois. Principalmente o cara quando não sabia jogar. Eu não achava no Contra 1 aquelas telas tão difíceis, não. Eu achava meio. Porque elas é meio lentas, elas não são tão rápidas. Eu acho que por causa do hardware do Nintendo, sei lá, elas não são muito rápidas. Eu não achava esse bicho de sete cabeças que nem você tá falando, não. A jogabilidade funcionava direitinho lá no Nintendinho, não. Nunca tive um Nintendinho, não sei. Funcionava. É um delay. Tinha jogo que era. Funcionava pra aqueles padrão do controle do Nintendinho, né? Não, mas porque tinha jogo que, pelo amor de Deus, né? Mas esse, o Contra era difícil, mas pelo menos ele. A versão do 3DS que eu joguei bem depois ainda, se for mais ou menos aquele estilo ali, funciona bem. Pra época. É bem, igual, né? Aquele do DS. Basicamente igual. Falar em DS, só que aquele. O controle do Nintendo era mais duro. Tem um Contra de DS. Eu tenho um amigo meu é o Contra que comprou 4, o DS só pra jogar esse jogo aí. Ah, aquele é lindo demais. É mó bom esse jogo. Eles tipo, quiseram fazer tipo uma volta, remake. Assim, um remake, aí fizeram o jogo. A primeira fase é praticamente a fase da floresta do primeiro jogo. Praticamente a mesma. Se não é ela, né? Não lembro direito, mas é praticamente a mesma. Mas as outras fases não é as mesmas, não? Eu pensava que ele era tudo um remake, assim, não é? As outras não são igual, não? Aí eu já não lembro. Tem umas mudanças, tem umas mudanças. O Disney, pra não falar que não sabe, ele prefere falar, não, tem umas mudanças. Não, tem, eu joguei essa porra, mas tem umas mudanças, não é igual fielmente, não. Tem umas mudanças, mas eu acho que era por questão de gráfico, as fases se mantinham iguais, sim. A primeira era igual, que era da floresta, praticamente. Mudava alguma coisa ou outra, assim, um pouquinho, mas... Você é um cara que acorda no futuro, oi, inteiro, você sobe a nossa pele. É para salvar o dia. Eu pensava que ele era, tipo, um remake mesmo do primeiro. Não, ele tem algumas partes que você, uau, já vi essa fase. Mas aí é tudo do primeiro ou então tem telas de outro lado? Ah, é um jogo totalmente novo, ele apenas tem as referências. Ele tem até a referência do Contra 3 lá, que você, tipo, vai nos mísseis pra matar o chefe. Uma hora eu tenho que pegar pra parar pra jogar esse jogo até o fim, porque eu só joguei a primeira fase, pirei, eu falei, caramba, esse sim foi decente, né? Porque você tem aquelas más experiências lá. Nenhuma do PlayStation prestou. A que chegou mais perto, a primeira fase é de lado, aí você vai na segunda fase e já é todo 3D. Jogos de PlayStation tudo ruim. A sorte que, pelo menos, esse de DS veio pra salvar. Não, eu tô vendo aqui, não é nem igual, não. Totalmente diferente. O chefe é parecido, ele dá algumas referências. É, o que eu te falo, mas... Você não tá escutando, não? Não, pois é. Tô só reforçando a ideia do Gui. Ah, tá bom. Até porque, ó, ele escalava a parede aqui, eu nem lembrava disso. Ele escalava, isso aqui eu não entendi, nem existia. Não, no 1, não, mas eu lembro que eu acho que no 3 ele escala. No 3, no... tá, é, no 3 você faz parede, você sobe. Então, mas é o que o Guilty comentou, ele faz referência de várias versões, não é só do 1. O que o Sidney tá dormindo aí, ou fica vendo sites de vídeo, vídeos duvidosos aí e não presta atenção. Depois da versão do DS, não teve mais nenhuma outra versão, não, né? De Contra, né? Tem uma versão misteriosa aí que parece que saiu na China. Ah, tá, não. Aquilo é um negócio de Android que os caras apareceram. Foi um jogo chinês, assim, eu tô ligado. Não né? Saiu na China pra Android. Pega assim a cronologia, acabou no Contra 4 do DS. Né? Konami Code foi um negócio tão popular, né? Que depois o negócio até saiu. O pessoal copiou a ideia, né? É, o pessoal, tipo, o negócio popularizou, assim, a ideia. O pessoal começou a sair pra outras empresas, começou a usar. Até descobrimos lá Resident Evil 2, lá, a versão de Dreamcast, lá, usava o Konami Code lá pra você fazer o código lá de munição infinita. O 2 de Dreamcast, eu não cheguei a usar essa treta, não, mas... Eu não cheguei nem a jogar o 2 do Dreamcast? Não, eu peguei o 2 do Dreamcast. Peguei o 2 do Dreamcast, mas eu não usei esse cheat, não. Na verdade, eu não sabia nem da existência dele. No de PlayStation, Play 1 é diferente, né? O código, né, de munição infinita. No PlayStation tem código pra munição infinita. Tem. Tem. Onde eu estou? Onde eu estava? Tudo esse, mano. Não, isso aí eu sabia. Todos esses jogos tem. Eu tava jogando King of Fighters em algum canto por aí. Não, mas o do PlayStation era tipo, tinha que zerar o jogo, não, né? Não. Você tinha que parar e fazer o código e pronto. Eu lembro que tinha um que tinha que zerar, aí tu achava essa arma que era tiro infinito, não era isso não? Não pode ser também, a gente não lembra também, não, o jogo tem 30 anos já eu também. Eu acho já. Que era isso, eu acho não, que era os códigos isso. Do fazia play, na hora e pegava na hora. Play você parava lá, segurava um botão e fazia o código. Eu não lembro qual que era. Apertava quadrado 10 vezes. É, então, não lembro qual que era, mas era assim. Vocês lembram como que foi assim, o impacto quando o Resident 2 apareceu? Ah, pra mim a primeira coisa do Resident 2 era que a galera chegava. Não, o jogo é bom, é dois CD que tem. Dois CD que tem, o jogo é bom. Não, antigamente quantidade era qualidade, né? E outra coisa, além desse negócio de ser dois CD, você se lembra que você poderia começar o CD 1, o CD A, que era o Léo, ou então você já podia começar o CD B, que era o que? E aí invertia a ordem, porque o jogo a ordem é Léo A, Claire B. Mas você pode fazer o contrário. Você pode fazer Claire A, Léo B. E aí muda, assim, a ordem. E mudavam as coisinhas no jogo também. Tanto que você podia fazer a final de um jeito, aí aproveitar o save de um e inverter. Até fazer quatro ordens diferentes. O negócio era doido. Caralho. Eu acho que só pra fazer isso deu tanto trabalho que depois os caras nunca mais quis fazer isso. Pode ver que Resident 3 é um CD. É, você ia ter que zerar 12 vezes pegando um rank A pra jogar com tofu de cada lado. Pra jogar com tofu, queijo. Nossa, que bagulho. Tofu era o cara pra chegar pra jogar com o tofu já tava viciado demais ali já, porque. Porque você zerar com o tofu é só na faca mesmo também, né? Mas é que tá. Aí todo mundo fez isso aí pra ter todos esses negócios. Mas depois, não sei se vocês lembram, saiu uma versão, acho que era DualShock, Resident 2 DualShock, alguma coisa assim, que vinha com um outro CD à parte e esse outro CD já vinha desbloqueado esses modos, não sei se você lembra. Não sei. Cheguei a ver. O Resident 1 também teve isso. Resident 1 DualShock vinha com um CD Plus, que já vinha com todos os finais, assim, do jogo desbloqueado, porque o Resident 1 tinha 8 finais, né? 6 ou era 8. E aí já tinha o CD 1 com todos os finais. E o 2 também teve uma parada dessa, assim, que já vinha com os mercenários lá, o Tofu, esses bagulho desbloqueado já. Tofu era tocho demais, meu Deus. Acho que alguém jogar esse jogo Tofu tinha que estar bom. Não, mas que nem eu fazia pra fazer aqueles bagulho de mercenários, meu Deus. Agora o Tofu. É, tu jogar ele sério de novo com o não, tofu, então, mas aí depois, quando eu fiz o Tofu, eu se arrependi. Eu falei, mano, eu me matei pra fazer isso. Fazer isso, puta que pariu. Vocês não estavam na vibe. Não tem recompensa nenhuma, é só pra passar. Raiva mesmo, só. Tu jogou, Guild? Tu jogou de novo, Guild, essa porra? Com o Tofu? Tofu é o cenário do Rank. É, o cenário do Rank, só que você vai só com uma faca tomando mordida. É, mas só tem faca. É. Tu tem que basicamente fugir dessa porra, né? É, um desafio a mais. Ah, na época a gente fazia. Ah, tem isso aqui escondido no jogo. Bora, bora fazer. É, e você não tinha muita opção, pensa. Não, fazer tu fazia, mas jogar mesmo. Não, depois. Jogava. Ah, jogava. Naquela época você não tinha muito o que fazer. Uma vez, duas, terminar e zerar, mas. Eu depois... fiz aquele de trocar roupa, de jogar com roupinha, até vai. Não, mas trocar roupa é a coisa mais fácil. Tanto que depois você ainda, o que a gente fazia assim? A gente fazia um save, salvava os dois modos, o CDA e o CDB, trocava a roupa de todo mundo no save e começava tudo diferente. Aí nas histórias, todo mundo aparecia depois, na segunda vez que você ia jogar, aparecia com as roupas trocadas. Nessa parte de modificar, interagir save de um CD com o outro, os caras foi bem criativos, assim, mas deve ter dado um trabalho fazer isso, que depois nunca mais apareceu esse tipo de coisa. É, vamos ver o remake, como é que vai ficar, né? Se for na pegada igual fez igual remake do Resident aquele 1, vai ser bom pra caramba. Ah, se for, pode ir. Já tô jogando o dinheiro aqui, né? Dinheiro na tela, né? Tem que ter o 2 depois do 3 pra fechar. Né? Eu tenho quase certeza que o remake vai sair nessa. Tipo, o remake 2 fez maior sucesso e tal. Aí, beleza. Aí, tipo, uns 2 anos o cara lança um 3. Aí faz o 3. Aí depois já faz assim, Resident Pack Collection Nemesis. Cisne prevendo o futuro mais uma vez aí. Ah, não duvido não. O 2 dá certo, aparece do 3 daqui a pouco aí. Então, é o que a gente tá falando. Ah, deu não. Certo. Deixa já deu certo. Não, é o que eu tô falando. Deu certo, vai aparecer do 3. Olha, não, eu acho que dá certo. Porque eu não vou colocar essa expectativa na frente, não. O pessoal tem a mania de Resident, não sei o que lá, e depois flopa. E a gente é que tá falando aquela da galerinha. 4. Resident 6 não vendeu, Resident 5 não vendeu. Você vai lá, vai ver lá uma puta venda. Por isso mesmo, Resident 5, 4, 6 não vendeu. Mas é o que eu tô dizendo, tem que esperar o 2 pra ver. Aí porque tu o pessoal vem tá, o 2, Resident 2 e a galera. O Cisne não tá entendendo. Aí você vai jogar lá, não é bem aquele Resident 2 da sua memória. Então, mas o Cisne não tá entendendo o que ele tá falando. O que ele tá falando, que o pessoal fala, mas na verdade Resident 5 é o que vendeu, o jogo que mais vendeu da Capcom. Não, eu sei, tá falando de haters, então. Mas o Resident 2... Não, eu também tô falando da galerinha que tá esperando, porque, tipo, a galera espera uma coisa, mas de repente não sai aquilo que eles querem. É, então, mas é o que eu tô comentando agora. Se o jogo for aqui, lá, e o meu vender bem e tal, aí vai ter, com certeza, um 3. Agora, eu caso o 3 for já um tá, jogo já tá, paia... Já tá até em andamento, já. Agora, caso for um jogo paia, esquece, tem um 3. Não, como é que vai ser paia, cara? Mano, não pode estragar, sim, Cisne. A Capcom, O 2 pra mim, o 2 pra mim foi o melhor, cara. Fala sério. O melhor exemplo que eu tenho dessa vibe do povo é o Resident Evil 1 e 2. Resident Evil 1, pessoal, a volta das origens. Eu joguei, não é essa origem que vocês pensam. É. O 2, então, nem diferente. Se fala. Outra pegada. Mas não deixa de ser ruim, foi bom. Resident, o único que eu joguei e falei assim, esse jogo é ruim, foi aquele de PlayStation, que era o Dead Aquele Again. Aquele Dead Eye. No navio, Dead Eye. Aquele Mas realmente isso aí foi, é só desejar. Resident no nome, eles usaram o nome, porque não tem nada a ver. Você tá lá numa ilha, né, nos negócios, nada a ver, em primeira pessoa, os bagulho, mole. O sistema de mira mudou, ficou estranho. Mas ele foi feito pra usar a pistola, sabia? Eu nem sabia disso. Apesar daquele visual, ele foi feito pra você usar a pistola na hora da ação. Na ação eu tinha que sacar a pistola, então tinha que jogar controle. Esse jogo teve versão também, sabia, pra PC, só que lançou só na China, sabia? Teve. E é fácil, se você procurar por aí nos torrentes doidos, você acha. Mas, gente, eu achei que era uma emulação mal feita, que nem aquela que saiu do God of War. Não, é oficial o bagulho, mas é muito lixo. Não, a versão de PC consegue ser pior do que o jogo original, porque o jogo original já é uma merda. A versão de PC trava, é tudo bugada, meu. Mó lixo. Pra quê? Por que que foram falar disso? Cisne, que o Cisne tem que colocar... Porque Resident é Discord, Discord é Resident. Pior que é. Pior que é, mano. Não, eu falei que, tipo assim, o único Resident que eu não gostei foi esse. Aí o Dissection se empolgou. É, não, deixa eu entender esse podcast. Esse podcast acontece isso. A gente fala de uma coisa e o rumo vai embora. Mas tem outra coisa pra falar do tinha o Mr. X do 2 lá, o inimigo que dava susto lá, quebrava a parede, quebrava tá tudo lá, você ficava se borrando todo ali. É o cara de fase. Eu não sei se Mr. X realmente era um cara que ia me infartar, igual o Nemesis, né? Ninguém esperava que o Nemesis, tipo, no 3 pulasse da janela. Não, tá. Mas aí é que tá. Mas no 2, até então, era um negócio novo. Ele anda devagar e tal, e você tinha mó medo. Aí o que que eles pensaram? No 3, eles pensaram assim, não, a gente vai fazer a mesma coisa, mas não vai ter a mesma graça. Aí os caras botou o maluco que corre, o maluco que pula, que atira. Usa bazuca. Que abre, abre bazuca, velho. Como é que ele pode? Não só não morre, ele não só não corre, ele também não morre. Você tá lá, você já tem pouca bala, você atira, o cara não cai, você socorro. Pra ganhar pouca pior coisa. Pior é a musiquinha que ficava quando ele tava na tela, né? Aí tu saía, fugia dele assim, pensa, ufa. Aí depois ele abria a porta e voltava a musiquinha, tu, caralho. Agora no 2, mas vai dizer que nem ele tá falando, Mr. X, no 2. Você tá andando ali no maior sossegado, de repente você abre uma porta, no maior cenário, você vê aquele maluco na sua frente, você tava com medo do cara, você, puta, fodeu, corre. Aí você não sabe o que fazer. Era uma situação nova ali no 2, assim, um negócio daquele. Esse é o cenário B, né? Tipo, se você só jogou o cenário A e você foi pro B, o que que é isso? Esse é um cenário B, era o terror das criancinhas na época lá. Depois no final ainda você tem que enfrentar ele, que ele cai lá no ácido, um bagulho lá, e aí ele volta, aí você levanta, aí você, puta, agora ferrou mesmo. Você fala, pô, fugi o tempo inteiro dessa bagaça. Resident joguei muito. Eu cheguei a jogar o do 64, lembra que não tinha load? Era não tinha load, mas em compensação, né? As ceninhas assim era mó feia. Porque no PlayStation era CGs lindaços pra época. Agora no Nintendo 64 fizeram com a engine do próprio jogo. É, porque era a própria tela, o próprio gráfico do jogo, né? É, deve ter ficado uma maravilha. Que é até compreensível, mano. É um dos maiores jogos que tem até pra o Nintendo. Ele e o 64. Conkers, Back 4 Day lá, é os maiores jogos. Dois mais tops, já. Maiores jogos que tem pro Nintendo 64. Não, mas aquele jogo ali é, tipo, inacreditável ter saído daquela versão pro Nintendo 64. Não, ninguém acredita. Até hoje, o pessoal não consegue emular 100% esse jogo. Tipo, até hoje. O que teve em dois CD pro PlayStation, os caras colocou num cartucho. O cara fez um cartuchinho. Mas então, saindo de Resident, também tinha lá o Mortal Kombat 3 pra Nintendo. Mortal Kombat! Nesse momento o pessoal tá mudando de podcast agora, tá fazendo outra coisa. Assim, ah não, mano. Porra, vai cantar na puta que tipo, tá bom de sexo, oh, Mortal Kombat 3 já trouxe uns baratos que eu achava mó foda. Além de incrementar os combos fodão, você ainda tinha corrida que ajudava no combo, tudo era mó foda. Incrementar não começou no 3. É, então, isso que eu tô falando, incrementar a jogabilidade no jogo. Já trouxe... Incrementar o sistema de combo. Mas também trouxe aquele bagulho que eu odiava, que é aquele negócio de animal, você lembra? Que porcaria. Aí a sorte, depois lançaram a versão 3 Ultimate, né? Que aí tiraram os animais e colocaram os Brutality. Foi roda de capacidade, porque tipo, ou fica isso ou fica isso, vamos capar isso aqui. Ah, mas o animal, fala a verdade, você tem que dar uma vida, você dava vida pro cara, você perdeu o maior tempo pra matar o cara, aí você vai lá e dá mais um pouquinho de vida pro cara, aí se o cara te mata, aí você se lasca. Ah, eu sou uma testemunha viva que isso acontece. Porque já aconteceu, Gui? Vou dar o Animality, a porra virou o jogo. Por isso que eu falo, o jogo só acaba quando o cara já usa o Animality. É, o pior é você ainda fazer o Animality, aí você acaba com o seu jogo mesmo, às vezes. Então, esse que é o problema, porque você dá uma vida pro cara, aí o cara já pula em cima de você, te mata, você já era. Às vezes você o cara tá volta no Dungeon, mas esse Dungeon o cara pode matar. Pode matar, acontece muito. Outra coisa, vocês lembram, a versão do Mortal Kombat de console não tinha aquela tela lendária do cemitério, né, que tinha no arcade, você lembra? Que todo mundo ficava, pô, até no cemitério. Só no Saturno que eu fui ver essa porra. Não, na máquina também, você não tinha no jogo a máquina, não? Não, na arcade eu não joguei, no Mortal não. Ih, Zaga, arcade chinfrim. É uma que você lutava no cemitério? Tinha, pô, que tinha até a lápis lá do Johnny Cage lá, tinha lá do John Tobias. Aquele negão. Acho que eu fui ver esse cenário no... Jax. PlayStation. Eu vi no Saturno. Tanto na época que eu vi, eu falei, caralho, que cenário pica é esse? Eu só botava ele no dois players. Porque Mortal Kombat é um daqueles jogos que chegava, pelo menos aqui, já, tipo, no lançamento dos arcade. Então, eu joguei bastante antes de ter a versão de videogame. Mas eu joguei muito no arcade a versão do Super Nintendo. Ah, não, então, mas na cara dura. Aí eu falava assim, caralho, esse jogo, como esse jogo tá parecendo Super Nintendo. E aí, quando chegou a versão do Super Nintendo, comprei o jogo, cadê o cenário do arcade? Mas o jogo foi bem. Eu comprei. O 3 eu comprei. Depois eu me arrependi de não ter esperado um pouquinho mais de ter level Ultimate, mas... Vocês não estão esquecendo de uma coisinha simples, assim? Ué, o tema, é, né? É, o que código. Que faz o código no jogo? Ah, é. E o Kiko? Se você fizer o código normal, né? 2 pra cima, 2 pra baixo, tá? Na ordem certa, ele faz lá o menu lá chamado Cool Stuff, né? E se você fizer o código ao contrário, ele faz um outro menu chamado Cooler Stuff. É, ele habilita um Shao Kahn pra você jogar um Motaro. No 3, né? Motaro, Smoke. Você habilita a pausa também. Não tinha como pausar naquela porcaria. Você tinha que fazer código pra pausar o jogo. Eu não lembrava, não. Não tinha pausa, não. Não tinha. Você tinha que fazer o código lá, habilitar nas opções e pra fazer funcionar a bosta da pausa. Barato que eu ficava com raiva. Às vezes, tipo, você tá lá no cenário lá do metrô, que é o maior cenário foda. Aí eu ficava assim, não, hoje eu vou te jogar lá no trem, Aí o infeliz vai te dar um socão e te jogava pra outra fase. Aí você, filho da mãe, cara, eu queria te jogar lá. Ou então naquela parte que é tipo um prédio tudo jornal, quebrar mano. O prédio, que, tipo, tem a versão do prédio. Mas você só no arcade também. Não, o videogame joga também, filho. Aquela parte da coisa de madeira, tudo lá que vai quebrando. Tem menos recursos, mas acontece. No Super Nintendo também acontece. Isso aí eu fui. Por causa que. Esse aí, eu tinha um colega meu que teve esse jogo Super Nintendo, quando saiu, assim, aí a gente ficava lá horas jogando na casa dele, enchia a casa do moleque pra jogar isso aí, aí a gente fazia muito isso aí. Sempre que eu pegava o Motaro, apelava... Mano, é outro personagem novo mas que eu gostava. Mas o Kung Lao era capeta, o Kung Lao era foda. Cabal, o personagem novo que entrou, que apareceu. Cabal era macetão, No arcade, principalmente. Apesar de eu achar ele um personagem legal, eu não jogava com ele, porque, cara, você vê que ele é meio apelão, assim, e o pessoal só pegava ele pra ficar fazendo a bendita corrida, dando aquele corrida e jogar com aquela serra elétrica. Tava ganhando, ficava dando corrida. Dá até o combo, tempo passar, dá o tiro. E aí quando vai cair no sol da serra. Tinha também o Strike. Ah, eu jogava o Strike, eu não gostava. Se tu soubesse jogar, porra, era pelão. Mano, eu apelava com o Strike, mas apelava. E a polêmica maior de todas é que não tinha o Scorpion, né? É, e o Sub-Zero também é sem máscara, né? Com uma cicatriz, né? Mas aí o pessoal falou, o Ultimate depois já foi corrigir isso tudo. Por isso que a galera ficou meio puta. Falei, porra, fizeram tipo, caralho, o jogo uma completo antes. Depois... Eu fiquei puto, mané, que eu gastei mó dinheiro no 3, tempinhos depois. Depois saiu Ultimate, eu fiquei filha da lá. Eu não comprei não também. Mas o Ultimate, se for Super Nintendo, também teve diferença, porque, tipo, removeram a outra de quatro braços lá, né? A Shiva, né? Mas vocês jogaram a versão boa. Eu peguei a de Master System lá, do Game Gear. Porra, Master System, é, eu acho. Porra, mas... Apesar que eu tive também, eu tive era também. Era sofrido aquele dali. Era que tinha, né? A de Master tinha um cheat também, não tinha, Marotinho? Tem um monte de código lá também. Não lembro se era esse, né? Da Konami também, mas dava pra se fazer. Do Master, que era pra... O do Master era o port do Game Gear. É, sabe, né? É. Agora o 3 é uma negação. Tinha negócio pra botar o sangue, não sei, não lembro mais. Não lembro, mas tem o 3, ó, né? Eu só lembrei que existe agora porque a gente tá falando do jogo, porque aqui dali eu comprei o jogo também ainda. Do né? Master? Até que tu lançou. Comprou? É, Master System. Gastou dinheiro com isso? É, ué, moleque, né? Só tinha o Master com System. Isso? Tipo, essa bosta que você comprou, mano. Aí, não, mas o cara é criança, né? O cara chega lá, vê a capa, pô, saiu Mortal Kombat 3, eu vou jogar. O 2 com o Master System era muito bom. O 2 e o primeiro também era muito bom ainda. O primeiro era show. O 2 eu já comecei a ver que o negócio começou a cair. É, mas pra sempre uma... Agora o 3, credo. Mas o Ultimate de Super Nintendo pra mim foi o mais foda, assim, porque elas que ficar dando Brutality era a coisa mais gostosa que tinha no mundo. Como que era da hora você terminar o cara e dar o Brutality, tipo... E Fatality com um botão só também, né? Que o código ativava aí. Não sei se era esse código, mas tinha 3 códigos pra fazer lá. Eu lembro do Mortal 4 que tinha isso. Mortal, com... Só que era assim, no Mortal 4 você tem. Tinha duas, habilitava duas opções. Com a opção de com um botão dar um Fatality ou então deixar habilitar o segundo Fatality. Você podia deixar, um dos dois dava. 4 foi do 64, né? Aquela porra. É, aí, PlayStation, né? Também teve, caramba. A versão do 64 é melhor que a do Play, assim. Apesar que a do Play tem os CGs, os final, tudo foda, né? E o Mortal Kombat Gold, que era o 64, que era como se fosse um Ultimate mais de enxutinho. Não, o Gold é do Dreamcast. Ah, é do Dreamcast, tá certo. Ah, é do Dreamcast. Tem os caras viajando aí. Não foi o 64, não? Não, é Dreamcast. Não, Dreamcast. Tá certo. Saiu pra Play 1 e Nintendo 64. Primeiro e depois saiu pro Dreamcast, a Gold. Que tinha a tela Tânia lá, que eu acho que era extra, parece. Sei lá, eu nem lembro também. Um código que eu usei muito, mas isso é no Mortal 2. Aquele de aumentar o tempo do Fatality, que no Mortal 2 Super Nintendo o tempo é mó rapidinho. Também é mó tem. Tempo. No 3 aí também aí ficava tem. 15 segundos o Fatality. Aí dava 15 segundos, é mó tempão, assim, você fazia certinho o Fatality. Mas tinha e ainda um que errava, né? Ficar encebando. Qual era? Um que tu fazia um movimento e ficava encebando pra aumentar. Acho que era do Sub-Zero, né? Fazer o gelinho, aí parar, aí fazer o gelinho de novo. Coisa pra problema, mas eu tô falando, tipo, que o Mortal 2 tinha um tempinho muito curto. Você era, é tipo 4 segundos ou 3 segundos. É muito rápido. Mal deu, se você estiver longe do personagem, você não consegue chegar. Já era. Aí já você era. Tinha um código lá que você aumentava, ficava 15 segundos esse tempo. Aí dava até tempo você errar, você errava, tentava, errava. Eu lembro do. Lembra do Fergalit do Mortal 2? Não, Mega Drive. É ridículo. Aquela não, coisa bizarra, mano. Fergalit. Eu lembro quando falaram isso, eu falei, mano, é mentira. É sério, o Raiden bota um ferro na não, troca. O Mega Drive era tão porcaria que eles falaram assim, já que é tão ruim, vamos inventar um monte de coisa nada a ver. Inventou um fatal do Raiden novo. Tu não sabia disso? Não, não tô ouvindo isso agora. Nem queira ver. Nunca vi. Eu sabia, mas nunca vi. Nem queira ver. Escreve, ridículo, escreve Fergalit é no horrível, Mega Drive. Faz. Mano, eu fazia essa porra de... Ainda bem que eu não vi então, né? Ainda porque... bem que você não viu. É, melhor, não ter visto não. Eu já sofri demais jogando a versão do 3 do Master System, deixa pra lá, não quero ver mais bizarro. Fergalit. Depois disso aí vamos pro nosso próximo jogo, até porque Fergalit é fogo. Fazia a cara do mal. Outro jogo dele. Também. É, puta, aparecia lá, cara, meu. Que lixo, mano. O dono de Mega Drive era muito infeliz, mano. De Master System também. Nosso próximo jogo também lá, outro jogo que teve também, o lendário e popular Metal Gear Solid 2 de PlayStation Solid 2. Esse eu não. Não? Mas saiu pra PC também. Saiu pra PC. Eu joguei, mas não cheguei a ver esse negócio lá, né? Depois teve também as versões HD e tal. E outra, esse jogo teve aquele negócio. Tem uma versão, né? Sons of Liberty normal. Depois teve a versão sub. É, como que era? Substance, né? E as duas versões tem o código. Só que na primeira versão. Tem coisa diferente. É, só aparece tipo uma mensagem lá. É. O Snake dá uma dura, né? Parece o Snake mesmo que fala, né? É, então o próprio Snake fala. Uma dessas duas frases é: o que você pensa estar fazendo? Ou pare com essas brincadeiras. Enquanto naquela outra versão lá, Substance lá, se você fizer na parte das missões, você libera todas as missões já. Fica todas as missões liberadas. Mas o Metal Gear 2, assim, eu lembro a empolgação, assim, dos caras quando estava pra sair. Porque todo mundo veio empolgado do 1, assim, nossa, foi foda, o 1 foi top. Aí no 2, assim, caramba, todo mundo esperando. Depois a surpresa, né? Porque você começa jogando com o Snake por um tempo e tal, feliz. E aí, de repente, do nada, você descobre que o jogo não é com o Snake. É com o Ryder, novo personagem. Aí você, caramba. Aí você vai até o final do jogo com o maldito e nada do Snake. E o Snake só aparece pra te e ajudar. E ainda no final, ainda você tem que ver o bicho pelado ainda lá. Você lembra a parte que ainda você joga com ele peladão? Nessa parte aí eu não me recordo, não. Que tristeza foi isso, mano. Você não lembra disso aí? Antes de você chegar no final, que você tem que... Pegam você, ele deixa ele peladão. E você tem que... Pegam você. Pegam o personagem, o Ryder, né? Aí deixa você pelado. Você tem que ir até um outro lugar pra recuperar suas roupas. E aí você vai pelado, mano. Que tristeza foi isso. Essas coisas assim também não precisava nem lembrar também, né? Mas fazer o quê? É coisa de japonês. Japonês inventa essas coisas e é normal. Tem gente assim que não acha ele muito. Eu acho o Metal Gear 2 mó foda. Mas o jogo não é ruim, não. É porque ficou essa polêmica porque não tem Snake. Ó. O pessoal queria ver o Snake, aí eu ia fazer um trocadilho, mas deixa pra lá. E se lembra, no último chefe do Metal Gear 2, tipo, você joga com o Raiden o jogo inteiro stealth, igual o Snake. Mas no último chefe, você joga em hack and slash. É, aí é que fica bom. Quando fica bom o jogo, aí acaba. A gente joga no Ryzen anos depois, a gente joga no último chefe do Metal Gear 2, lembra disso? É, e aquela batalha ali é muito boa, aquela dali. Ali ele vai na dentada mesmo. É, eu perdi, eu lembro que as primeiras vezes eu perdi até passar, eu perdi umas vezes ali. É treta aquela parte ali, é a verdade. Também você nunca, pelo que eu lembro, no jogo inteiro você nunca tinha jogado com a espada, só né? Só stealth. E chega no último chefe do jogo, os caras lá, toma uma espada aí, te vira aí agora e... Quando você vai e pega a sua roupa, começa a aparecer lá os negócios na sua cabeça lá, aquelas mensagens que aí depois você descobre que é tipo uma máquina mandando isso, as mensagens. É, fica tudo aí doido, você começa a duvidar do seu passado. O capitão fica doido lá, as mensagens aleatórias lá, não tem nada a ver. Aí começam a falar, assim, mandar mensagem, não, que você não era assim, você era tipo retalhador e não sei mais o que. Aí quando chega lá no último chefe, aí ele, eu vou aceitar o meu passado, então. Não deu spoiler, o cara não disse que você é clone dele também. Você já é um clone do clone. E outra, o Metal Gear também, o 2, você lembra um chefe foda, você lembra aquele chefe do vampiro, boiolinha? Era muito engraçado aquilo, velho. E ele deu trabalho, você lembra? Mano? Até aquela parte lá que ele mata. É o mais chato que tem ele ali também. É o mais chato. É. Ainda vai porque matar. Tem eu não lembro o que é, se é um lago embaixo, se é ácido. Se você cair, você tem que começar de novo. Não, e ainda fica o maluco ainda tirando você, que você tem que, tipo, uma parte lá também. Você lembra uma parte que você tem que andar, que ele mata a mina, que você vai andando, tipo, eu não lembro o que é. Um negócio estreito, assim, que você não pode deixar o analógico tombar que o Raiden cai, assim. Você vai andando, assim, tentando seguir ele, assim, é mó treta. Porque você encontra ele várias vezes, a batalha com ele, assim, tá vários pedaços, não acaba no meu. Outro chefe também que eu lembro que eu fiquei marcado foi aquele gordinho lá do teto de patins, lembra? De patins no telhado lá, que vai soltando umas bombas, você tem que... Sei, ele é um dos primeiros, né? Eu acho, né? Quando eu joguei o Metal Gear a primeira vez, eu achei foda aquele primeiro chefe lá, aquele no navio, ainda com o Snake, no meio da chuva lá, ele se esconde nas caixas, véio. Eu fiquei doido quando eu vi aquilo, velho. Puta, velho. A mina, você tá falando, o chefe é uma menina, né? É uma mulher, mas é a russa, ela, sovaco peludão lá, é um homem praticamente. Não, homem nada, né? E ela, nossa, é muito louca aquela batalha. Só que ainda ali é com o Snake, ainda tá chovendo, assim, isso. Uma tempestade. E ali você vê claramente que era pra mostrar, tipo, coisa do PlayStation 2, né? Falou, a gente fazendo uma batalha. Meu computador na época não aguentou rodar, não. Quando chegou na parte da chuva lá, eu tive que tirar. É que nessa época eu joguei primeiro no PlayStation, então ele já funcionava. Eu só fui ver a versão do PC depois. Aí o meu PC já rodava quando eu fui conhecer a do PC. O meu não, eu era de pobre, não rodava ainda não. Mas quer dizer, rodava, né? Mas quando chegava na parte da chuva ali da batalha, não tinha como ser jogado. Você lembra você usando a visão de primeira pessoa, assim, pra você marcar os caras? Ajudava pra caramba aquilo lá. É, confundia pra caramba no começo também os comandos, você não sabia. Ah, é, porque quando é hora de atirar, é diferente pra caramba também. Agora, se você for jogar agora, você não acha tão bom assim, essa jogabilidade ainda não envelheceu bem. Antes era assim, você segurava um botão pra mudar pra primeira pessoa, depois outro pra mirar e depois outro pra atirar. Mesmo, Era tipo isso daí, né? Aí era meio complicado ali, na hora da briga. Não acostumava. É questão de costume também. Ah, é, então, mas é foda. Mas você chegou a jogar até o final, Guilty? Ele? Eu zerei esse jogo. O que eu achei estranho é que uma vez eu abri a revista e tava Raiden no começo com a espada. Eu falei, ué, será que me bloqueia? Os caras já botou o spoiler logo no começo, né? Não, mas eu tinha terminado o jogo, entendeu? Só que eu abri a revista e tava a espada. Eu falei, aí ficou a questão, como é que desbloqueia, entendeu? Pra começar com ela. Ah, mas será que não foi gambiar alguma montagem? Eu não sei, depois eu vi que ia ter o substância. Eu falei, ué, será que desbloqueia no substância? Porque, tipo, se você pegar o primeiro Solid, você tem duas coisas pra desbloquear, né? Aí esse daí parece que não tem nada. É, o substância que eu lembro é as missões que tinha, os baratos agora. O legal é você começar com alguma coisa zoar, né? Tipo, você começa a ter munição infinita, atirar doidado, ficar invisível e perturbar os caras lá. Dar tapinha no ouvido, olha, tô aqui, cara, o quê? O bagulho que eu achei foda a primeira vez que eu vi foi quando a gente, eu acho que ainda na parte ainda com o Snake, ainda que a gente tá no barco, a gente abre lá uma coisa, aí vê o pôster, os pôster assim com mulher pelada, os negócios. Eu falei, caramba, os caras colocam um bagulho desse assim. É, pelada não, né? Não, de biquíni, né? Assim, mas. Naquela época, assim, de biquíni elas estão. Mas esse jogo lá pro final, contra Snake e Raiden, antes dos dois, tem um videozinho íntimo que rola no radar. Isso mesmo, isso que eu falo. Então, tem, mas naquela época, assim, só de aparecer aquela foto ali já no começo, eu já fiquei surpreso, que eu falei, caramba, você não pensava, assim, dos caras botar assim na cara. Mesmo dá tanto de coisa, você fala, caramba. Como assim? Duke Nukem já tinha, já, no... Mas Duke Nukem é o jogo da zoeira, né? O Metal Gear. O Metal Gear é fazer um bagulho, tipo, sério, assim, fala, Metal Gear é muito sério. Que anda na caixa, né? Vai nessa. Metal Gear é sério, até você descobrir alguma coisa. Certas coisas. Pode anotar aí no rodapé, aí Metal Gear é um jogo sério. Mano, é sim, é muito sério. É não. Então, é não. E com essa seriedade aí também, depois, outro jogo também que teve esses baratos aí foi lá o jogo das tartarugas ninja lá, o Turtles in Time de Super Nintendo. É o 4, né? É o 4. Esse é o jogo do arcade que também saiu pro Super Nintendo, não é? Teve um no Mega Drive, mas foi diferenciado, né? Mudaram as fases, algumas paradas, mas é a mesma pegada. O Hyperstone. Eu sei que o do Super Nintendo é o mesmo, é aquela versão que saiu pro arcade. É fiel, não é? Foi igual, na sua limitação, né? Se você fizesse o código do... Era vida infinita, né? Não, ele habilitava um menu. Acho que tinha vida infinita. Esse jogo eu comprei, fui lá no... Ele habilitava um menu. Você fazia o código, ele habilitava um menu. Nesse menu, aí você poderia aumentar suas vidas. Dá pra você deixar até com 10 vidas. Mas eu li por aí que na versão japonesa, se você fizesse esse código, ele permitia que você escolhesse as fases que você queria jogar. Então, é o que eu tô falando. Então, ele habilita um menu. Nesse menu tem várias coisas pra você escolher. Não, entendeu? Mas tinha também? Livre Select? Eu acho que tinha. Tinha um monte de coisa no menu. Eu não lembro o que tinha no menu. Eu lembro que tinha umas opções. Eu não lembro o que faz. E aí, o que acontece? Aí tinha uma opção de live nesse menu. E aí você poderia ir aumentando suas vidas e dar até os 10. Mas se bobear, dá pra escolher fase também. Mas aí eu vi que era só na japonesa que dava pra escolher as fases só, né? Não lembro. Eu também não lembro. Achei a vida infinita. Eu lembro que eu joguei com a vida infinita uma vez. Apesar que de ter essa opção de 10 vidas, assim, eu não sabia também na época que eu joguei depois, né? Mas eu achava esse jogo meio fácil, assim. Eu nunca achei esse jogo difícil, não. É, assim, ele é curto também. Na máquina você jogava com 4 pessoas, né? Mas o Super Nintendo você jogava aí de 2, assim, era mó de boa. Só de 2. Era foda. E ele era bonitão, fala a verdade. Esse jogo é lindo, era, né? Era bonito, os gráficos dele era... A música também. Mano, esse jogo, se tivesse mais um 16 bits trilha sonora, tinha que botar umas músicas desse jogo aí, porque... Pô, a trilha sonora do cenário lá do Velho Oeste, porque tem aquela pegada de você viajando no tempo, né? Viajar no tempo, é. Você lembra? A última fase, a historinha, aquele negócio, o destruidor vai lá e rouba a Estátua da Liberdade, né? Aí você vai viajando, tá na última tela, você tá, tipo, num lugar lá e tá a Estátua da Liberdade atrás. Foi o único jogo, o último jogo da Tata Organismo que eu joguei beat up decentemente, porque eles tiveram PlayStation 2. Não, o PlayStation 2 teve uns jogos da Tata Organismo que foi legal, agora não lembro. Teve, era legal, gostei, dá até pra jogar 4 pessoas. Esse aqui, o do Mega Drive, foi um dos últimos decentes que eu joguei. Da Tataruga Ninja. Os do Nintendinho também eram bons. Já falando Phantom 3. Lindo, aí ele resolveu muito. Phantom Lindo. Era muito bom. O negócio é que essa versão do Super foi inspirada do arcade, né? E era super coloridão, assim. Os personagens não são tão grandes quanto a do arcade, mas ainda são bem proporcionais, assim. É mó lindo esse jogo, é demais. E a trilha sonora é o mais foda. Assim. A trilha dele era foda, as músicas dele eram sempre bem agitadas, né? Também, eu lembro bem também do final dele. Você termina ele, as tartarugas vêm tipo num... Aquele Zeppelin, assim, trazendo a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Puxando, aí né, tá tipo a repórter, né? Assim, olha as maravilhosas tartarugas ninja trazendo de volta. Nova York agora sabe que elas existem. É, então, aí todo infeliz, todo mundo. E aí o Master Splinter tá lá no meio da multidão, assim, um rato no meio lá. Aí olha assim, dá uma fiscadinha. Aí daqui a pouco aparece o Master Splinter falando, assim, já lá no esconderijo, falando pras tartarugas, assim, agora vocês são mestres ninja, sei lá o que eles... Mestres ninja. Como é, eles calam a manga. Ah, tinha esse bagulho que... Quando não, vocês mas... escolhessem... Se lembra? Quando a gente escolhia os personagens, eles falavam... Calabonga! Toda hora. Calabonga! Tinha as vozes e frases até na hora de começar tinha a fase. Tinha pizza quando eles pegavam, que eles falavam pizza. Ah, é. Outra coisa. Toda vez que ia começar a fase, falava o nome do chefe daquela fase. Não sei se você lembra. Eu não sei o que lá. Tipo, parecia tipo meio que o Mega Man. Tipo, o Mega Man tem aquela fase que mostra... Tantantantã. Só que aí daí falava, parecia uma voz assim falando. Não sei o que lá. Tinha um Red King. Aí falava o nome. Eu não lembro dos nomes dos caras, mas falava também. E a fase lá do futuro lá, que eles estão na prancha lá. Puta, pode crer. Não, tem duas. Tinha que falar, né? É, sorte que você lembrou. Primeiro tem aquela tipo de um jet ski, que você, tipo umas pranchas na água, que você tá em cima da água, já é da no hora. No esgoto, né? É, no esgoto, pode crer. Já é da hora, assim, é bonito. É a fase bônus, não é aquela ali, não? Não, não, porque você bate em inimigo. Não. Tu enfrentava o Red King, E essa daí você vem até uns alienzinho doidos. E aí depois, bem sei o que o Aldo lembrou, vem uma fase que lembra muito até F-Zero, assim, as laterais. Aí você vai, tipo, olhando de trás, assim, muito semelhante a F-Zero. Aí quando você chega na metade da tela, que ela vira, assim, aí fica lateral. Que é pra hora de você enfrentar o chefe, mas lembra muito F-Zero. Os gráficos, aí aquela cidade passando atrás, assim, é muito F-Zero. O jogo era bom, Aí os caras fizeram lá um remake lá do arcade lá pra PSN, aí fizeram aquela tranqueira lá. Eu não vi, tem o remake? Como que é pra PSN? Tem um remake, mas ele é mais baseado na versão do arcade, né? Sério? Mas aí é como que é o jogo? Eu não, nem conheço. Com os gráficos é 3D? Novos, aquelas tartarugas já feia. Não tem o mesmo carisma. É, Eu não sei o que é aquilo, não. Mas é uma pegada diferente. Eu só lembrei só pra encher o saco, só. Mas aí as fases, tudo é igual, só que tudo em 3D? É. Lembra as fases, né? A ideia, é. É tão ruim assim, ó. É porque não tem o mesmo carisma que usa. Nem... É porque a gente tá acostumado com as tartarugas daquele carismáticas, né? Essas tartarugas novas aí que tá surgindo aí, com essas caras de putão, tá legal. É que a gente não pegou os quadrinhos que era mais sério, a gente pegou os cartoon dos anos 80, 90. Pois é, tartaruga pra mim é aquela coisa boba e tal. Eles fizeram umas tartarugas boladonas, botaram umas tartarugas boladonas, mas essa versão remakezinha aí ficou muito esquisita. E dá pra jogar de 4. Também, você joga de 4 o jogo? Você joga esse jogo de 4? Esse aí eu não joguei de 4. Que nem o Guilty falou, a gente pegou a época das Tartarugas Ninja quando era aquela palhaçada, aqueles três filmes mesmo, os caras tiravam onda demais aí. Falar em filme, pô, esse último filme das Tartarugas Ninja que teve, eu fui assistir, que porcaria. Vocês assistiram que as tartarugas é tudo, nossa, bombadão, mano? Não perdi meu tempo, não. Eu não gostei, tempo. Mano. Eu vi o trailer, já vi que... É os que tem a Megan Fox, é? É, esse mesmo. Eu assisti por causa dela, eu tava, não sei que canal que tava, falando, vai com aquela tartaruga com a Megan Fox, vou assistir, eu ainda não tinha assistido. Nossa, que bosta. Ah, é tipo uns molecão assim, tipo bombadão. Que chato, mano. Esse ano tem o segundo. Vai ter continuação desse aí? Vai ter, não. Tem. Só falta sair. É bom que estão trazendo a franquia de volta, mas ao mesmo tempo... Ó, tem o desenho da Tartaruga Ninja que passa hoje em dia, naquele Nickelodeon até que passa. Eu não sei se... Eu acho que no SBT passa. Um tempo atrás eu acho que passou. É da hora esse desenho. Já tá até na quinta temporada agora. Menos. É bom. Não é tão não, ruim, é bom pra caramba. Não é tão ruim. É muito bom. É o Jantigon já pra não, eu gostar esse, mais já, esse que tá passando agora é muito top esse desenho. O pessoal que não conhece, vai atrás que é bom. A história é super bem feita. Não tem nada de palhaçada. O negócio é bom pra caramba. Sim, nada de palhaçada. É, veio pra salvar a pele das tartarugas ninja esse desenho. Aí vale a pena. Santa tartaruga. Agora, se tem um jogo que eu joguei pra caramba dessa lista aqui, um dos que eu joguei é esse nosso próximo agora. International Superstar Soccer. Vila! Que foi isso? Isso aqui foi... Você não lembra que eu fazia? Aí, aquele... Aquela batida de palma. É. Aí você ia lá e digitava o bendito código, aí aparecia um cachorro. Au, au, au, latido. Aparecia não, só latido, só o som. O efeito sonoro. Não aparecia o cachorro. O cachorro só aparecia. Então, aí você ia jogar, tá lá o juiz e o bandeirinha. E o engraçado, o bandeirinha, que o cara já levanta a bandeira assim com a boca, mano. Mano, era demais. Não, isso aí foi o maior trolação que eles fizeram, né? E também, se não me engano, fizesse inverso, aí você habilitava lá o Super All Star aquele negócio de handicap. Cap cheio, assim, no máximo. Tudo cheio no máximo. E tinha o time All-Star. É, todos os melhores jogadores. Também, assim, né? Tipo, pegava o melhor jogador. Mas a verdade mesmo, a verdade verdadeira é que a gente gostava mais do Campeonato Brasileiro. Não, mas o. Mas a maioria é tudo hackeado em cima desse. Então, tudo hackeado em cima desse. Mas o que eu joguei mais. Mas eles continuavam com os códigos também, esses hackers. Internacional eu joguei pouquinho e tal. Fiz os códigos e tal, mas não tem graça jogar com o Brasil e pá. Como assim? Jogar com o maior craque de todos os tempos, o Alejo. É, eu não vi Pelé jogar, mas eu vi Alejo. É. Vi Alejo. Não, pode escrever, então. Pode escrever. Mas depois ficava enjoado. Não, não ficava enjoado, não. Eu joguei, mano, e saí até... O cartucho só não queimou porque não era os cartuchos podres do Mega, assim, senão tinha queimado, mas... Falando nisso, tá ligado que teve versão pro Mega Drive, né, do... Teve. Camparam até o grito de gol, enquanto no Super era gol, gol, não, camparam gol! Tudo, mano. Até o chute dele... No Mega é só gol. O chute dele só tem um chute rasteiro, é. Mano, é muito lindo. Os gráficos é medíocre, é muito feio, assim, é lavado, assim, é horrível. Porra, ainda assim é um joguinho legal pro Mega de futebol. Então, mas o narrador que já fala pouco no Super, do Mega, então, com aquela voz tipo debaixo d'água. Então. Que horrível! E um barato que eu fiquei mais surpreso, que foi o Endo World Cup, que foi atrás caçar. Vocês sabiam que esse jogo também saiu pro Play 1? Oficial? Play 1, eu sei pro tempo 64. Não, internet, esse mesmo, não. Esse de Super Nintendo e Mega, de Larks, teve pro Play 1. O PlayStation? Quando eu vi isso aí, eu comentei com o Old, e aí ele falou assim, não, isso aí deve ser aqueles virtual que ganhou o nome. Eu, ah, tá. Depois o Old foi atrás ver, né? E aí ele me mandou o vídeo. Eu, caramba, mano, é o jogo. É o jogo. A única coisa que... É, você vê que o gráfico é um pouco diferente, tem uma diferença. Teve introdução. Botaram o narrador, né? Assim, a voz é diferente. e durante o jogo tem narrador. É, e tem a CG, né, no meio do jogo. Ah, e tal. Tem não, detalhes, assim, tipo, a cor dos nomes, assim, muda, enquanto que no Super Nintendo é as letras brancas com cor tona azul, no PlayStation é amarelo, coisas assim. Não, e tem as letras, corner de, kick, cartão esse amarelo, bagulho, vem em 3D, enquanto no Super D. Vem em 3D girando. Bom, é. Mas é o mesmo jogo. Que ninguém sabia. Esse jogo mereceu, cara. Esse eu não sabia. Esse eu ia morrer sem saber. Eu ia morrer também sem saber esse jogo. Eu não sabia que existia. Eu fiquei, caramba. E tem o código também. Se você fizer o código, tá lá já. Ah, dos cachorros. O que eu fiquei também besta é ver que, mano, o jogo mó simples de Super Nintendo e tal, que saiu pro PlayStation, precisa de load. Eu vi que durante uma parte tem load. Nossa, eu falei, cara, não acredito. Caralho. Era o charme da época, né? Vamos dizer assim. Então podemos dizer que o PlayStation portou um jogo do Super Nintendo. Já que aquele jogo do Mickey também, lá o Mickey também tinha pra Super, depois saiu pro PlayStation, né? Apesar que o jogo foi feito pela Sony, né? Enquanto naquela época que a Sony lançava jogo pra Nintendo, depois resolveu lançar esse jogo, relançar pro Play, né? Antes do PES, foi o jogo mais fundido. Ah, International Deus do primeiro, marcou pra caramba, assim, eu joguei muito. Eu lembro que foi tipo uma revolução, porque até então, o que tinha de futebol, o que tinha de futebol era o FIFA, porque antes do FIFA, era aqueles Goal de Nintendinho. Goal, a maioria do futebol que eu jogava, era tudo olhando de trás, você via de trás do goleiro. Veio o FIFA, aí o FIFA foi o que foi diferente. Aí o FIFA, tipo, falou, não, seu melhor futebol. Aí só FIFA. Aí, de repente, em 94, me aparece lá, logo depois da Copa. Que era um jogo completo, cara. Drible, tudo. O FIFA é limitado demais. Você vê aquela visão que você tem em lateral, é como se você estivesse assistindo um jogo mesmo. Não é uma câmera doida. Igual o FIFA era meio diagonal. Era meio diagonal, é... As torcidas não, mas não, papelão, não, a torcida de FIFA era boa. A torcida era boa. Tanto que a torcida do FIFA 95 até hoje, quando o pessoal vai falar de jogos de futebol de torcida, o pessoal fala, caramba, sempre é FIFA 95, é o parâmetro. O pessoal fala, mano, FIFA 95 tinha uma torcida top e até hoje os caras não conseguem fazer uma torcida que presta. É, já eram os bonequinhos mesmo, mas eram tudo repetidos. A melhor torcida é ainda aquela que parece que é de papel. É, então, essas antigas, porque as de hoje em dia é muito ridículo. Mas aí depois veio o International Deluxe também. O FIFA de 3D era muito bom. Ah, credo. Uma bosta. O Cid só gosta por causa que ele ter tudo que for de 3D, ele vai falar que é bom. Pode ser uma porcaria ele, não. Isso é uma porra. Se o FIFA de Nintendo 64 tivesse saído pro 3DO, ele falava que era bom. É um câncer igual do 3DO, mas ele falava que era bom. Não, é bom. O International Deluxe, lembra? O International 1, quando veio, o campo era pequenininho. Aí depois o Deluxe, eles tiraram aqueles espaços de trás que tinha os fotógrafos e aumentaram o campo, que no 1 acertava a bola, caiu. Eles lembram quando acertaram? É, foi porque foi inspirado naquele lance lá do branco, sei lá, que chutou. Roberto Carlos, o branco. Foi o branco que chutou a bola. Também, o Roberto Carlos ou o branco também. É, eu acho que foi o branco ou o Roberto Carlos chutou no 94 e acertou. O fotógrafo tava lá, até o cara machucou, ficou sangrando lá, né? E aí os caras já lançaram. Só que aí no Deluxe falou, mano, vamos aumentar esse campo aí, tirar isso aí que não vira, não. E aí deixou um campo grande, assim, com a jogabilidade mais rápida. Mas International não era top demais. International foi top demais. O próximo jogo é um jogo que o Cizzy já quis falar dele em podcast passado e nunca demos a chance, né, Cizzy? Draculinha linda. Agora, hoje é o dia, Cizzy. Fala então de Akuma Joe Especial Boku Dracula Khan, o famoso Draculinha. Fofa, Draculinha. Ela foi uma versão fofa de da história de um vampirão maldoso e tal. Conta a história da infância dele, pá. Ele é um jogo cartoon, uma versão tipo cartunesca. Cartunesca. Castlevania, assim, é aquela coisa. Só que não é. É bem, tudo bem infantilizado, né? Tudo bem infantilizado. E o código, é, o jogo mesmo. É japonês, né? Se você fizer o código, aparece uma mensagem japonesa, é escrito assim: não há nada aqui. Só que aí depois os caras fizeram um hack, uma tradução. Aí adaptaram essa frase pra colocar a mensagem assim. Desculpe, mas isso não vai funcionar. Esse paranoia eu não sabia. Te confesso que eu não conhecia, não. Esse jogo eu joguei na marra mesmo. Pai, esse código eu não sabia que. Fala a verdade, esse jogo é muito fácil. Fala a verdade, esse jogo é fácil. Fácil. Esse jogo é de Nintendinho, mas é um jogo que você fala assim: não, não é possível. Porque de Nintendinho é cravado na dificuldade. E esse jogo é muito fácil. Nem parece que é um jogo de Nintendinho. Pelo contrário, eu não acho ele fácil, não. Tu zerou ele? Eu zerei esse jogo fácil. Esse eu zerei. Eu zerei quando eu peguei o ritmo do jogo. Eu achei ele fácil, esse jogo, muito fácil. Fácil não é tanto fácil assim, não. Cara. É um jogo tranquilo, dá pra tu jogar. Agora que tu fala que é molezinha, não. Molezinha pra mim era Jack Chan de Nintendinho. Ele é super coloridinho, com telas diferentes. Você vai super empolgado, você salva ele rapidinho. Assim. Não, eu achava ele, às vezes, um pouco cópia algumas telas de Mega Man. Tipo, não sei se tinha pegado. Fora que tinha uma tela do deserto lá que lembrava também Mario, também a fase do Mario. É, ele deve ter pegado várias referências, né? Mas engraçado que morreu nele, não teve outra versão. E esse Akumajo acho que só ficou no Japão, né? Ou não, teve Drácula Kid. Não, mas é Honhack, não é? Não, Drácula Kid foi lançado aqui mesmo. Não foi ficando só no Japão, não. E morreu, né? Depois da franquia, podia ter continuado. Vai, porra, imagina. 3D isso aqui. Você lembra uma tela top que você tá jogando, tal, plataforma normal, de repente você cai no buraco, aí cai em cima do trem, aí vem o trem. Você não entendia, tem uns bagulho tão diferente assim. Você lembra disso aí? Aí você vai em cima do trem. Assim, feito pra caralho. Gráfico bonito, os inimigos vindo assim, tudo bonito. Assim, caramba, mudança, assim, não entendia assim, uma mudança, estágios diferentes dentro do mesmo estágio. Tu via o boneco era bem característico. É, bem, super carismático. Bem desenhado, carismático. Tu viu a feição dele, ele era aquele jogo que tipo, os bonecos são cabeçudos, né? Tu vê a cara segundo dele. Segundo o Season, nenhum dele jogo que é assim é bom, né? Mas esse aí, agora o Season fala que é bom. Não, esse aqui é diferente. Aquele dia você falou que nenhum é bom. Não, mas aquele jogo na perna. Ah, agora você tem a desculpa. Não, esse aqui. É, esse aqui eu gosto muito, eu vou falar mal dele. Aí tem uma alusão à primeira fase do Castlevania, todos lembra? Alusão, o final desse jogo, você lembra que ele senta no trono lá do tipo do Drácula, assim, tipo com a perna zoada, né? Não, tipo o Drácula, ele era Drácula. Drácula mesmo. É, pode que, mas ele é tipo zoando, assim, aquele coisa do Drácula. Tinha um chefe, uma chefe, não sei se você lembra, que era uma loirinha, assim, era tipo uma misa, assim, coisa que fazia as perguntas. Eu pagava mó pau pra ela quando era pequeno. Eu falei, ah, essa daí é mó bonita essa minha. Não sei se você lembra dessa minha, uma nossa, loirinha. Nossa, mãe do céu, eu lembro, mas eu não lembro de falar que ela era mó linda. Não, mas... ela é bonita, daquele tempo assim. Porque, e esse jogo, todos os personagens são super bem carismáticos. Não sei se você lembra, o primeiro chefe é tipo um membro da Ku Klux Klan. Não sei se você lembra. Vem o filho pequenininho, aí você bate nele, aí ele sai tipo, ah! Aí vem o grandão. Assim. Tinha as fases de bônus, lembra? Que eram bem loucas. Que você faz umas escolhas, um caminhozinho, né? Caminho. Tinha umas que tu enfiava a espada nos caras, tipo aquele pula-pula pirata. Pula-pula pirata. Tinha um bônus que era de pula-pula pirata, que tu enfiava a faca, era caveirinha. Ah, é da caveirinha. Caveirinha, um barril, sei lá. Pô, era aquela. Esse não é um jogo que se você fizesse uma ideia tipo de um relançamento fazia sucesso? Porra, esse jogo merecia... A trilha sonora dele, você lembra as musiquinhas dele como que é boa? Ele foi o primeiro jogo que tu jogou com Drácula, né? Antigamente acho que tu não tá jogando um, dois, três. Drácula, é, mas é como se fosse o Drácula contando a história dele e tal. Noeirinha do Drácula, né? Você lembra quando ele ganha o poder de virar tipo um morcego? Ele ganha, né? Aí você vai, pode voar, então é. Voando, ajuda pá pra caramba isso aí. O jogo todo era bem carismático, o jogo muito é, bom. É, esse jogo é bom pra caramba, ele, pena que desapareceu. Desapareceu, é. Ele apareceu depois no paródia, já. Não, mas aí é só personagem, não apareceu, que eu tô falando, o jogo, é, né? É, só zoeira, não é o jogo. E outro jogo aí que eu acho que o Cis deve ter jogado bastante também é o... Daytona Saturno. Eu sabia. Você lembra sabia da musiquinha? Que alguém ia cantar Daytona a musiquinha aí. Se lembra? Não, eu me lembro, mas não era assim. Agora, não, agora eu não lembro, eu não lembro. Como assim que não, era, mas... então? Como que era? Tinha uma música. Era Daytona. Eu sei que não era assim, não. Soava mais assim, bonito aos ouvidos. É. Tinha duas músicas cantadas. Não querendo jogo, desmerecer, que né? Tinha duas músicas cantadas. Canta além aí dessa música do Daytona que falava Daytona, tinha uma outra que era cantada. Só que a outra era só na tela mesmo aqui que tinha. Esse jogo eu jogava mais na arcade. Então, mas a versão do Saturno, você lembra? Logo que você ligava o jogo, aparecia a opção assim: você quer jogar arcade mod ou Saturno mod? Não sei se você lembra disso. É, eu lembro. É, lembro, isso lembro, tinha lembro mesmo. Não, o Saturno era tão pobre mesmo. Não tinha nada. Sério, vamos lançar um bagulho de arcade pra ele, né? Mas nem adaptou de jogo, pegou a versão e tacou lá, botou os loads só, aí falou, ah, vamos botar aí. Essa porra, meu. Com os gráficos, os ah, jogos, é, os né, gráficos, então, nossa, é, o jogo comparado com a do arcade. Que tristeza. Do arcade não se comparava. Não, mas, porra, pra console na época tava lindo. Levar esse jogo pra casa. Não, mas era se fosse demais no PlayStation, ele tinha saído muito mais bonito, com certeza. Não. O PlayStation tinha capacidade é de 3D. É porque o Saturno não o tinha Saturno problema. Não tinha bagulho 3D. O Saturno não o Saturno tinha aquela gambiarra doida lá. É tão mais bonito. O fogo desse jogo, na máquina, beleza. Você vai lá, apaga e joga. Ah, só que, meu, agora lançar esse jogo e vender ele como jogo pra o Saturno foi porque é um jogo de arcade, não tem opção nenhuma. Você faz um negócio e aí. Aí que nem bem, esse negócio. O código, carreira, o código que ele dá, que esse código você pode fazer no Saturno, ele vai, que ele bota lá, cria um modo lá maníaco lá pra deixar o jogo mais difícil ainda. Puxa, mais só difícil, isso, porque o jogo não tem nada assim pra você fazer. É uma atração a mais, né? Esse é, meio, é bem vazio, assim. Apesar de ser um jogo bom, assim, ter gostado, mas devia cansar de jogar ali rapidinho. Não, é, ele no console ficava enjoativo. É lógico, esse jogo, Saturno, todo mundo teve todos os jogos de Saturno, né? Todos os três jogos que não, o Saturno que teve, os donos fizeram, né? Teve os dois jogos do... Ah, não, um jogo do Sonic, o Daytona usa e algum outro jogo. E o Panzer Dragon que só usa os jogos. Panzer Dragon. Não, e o Mr. Bones. Quem conhece Mr. Bones? Eu conheço, o que importa. E o Shinobi 3. Quem conhece o Shinobi? Shinobi 3 não, é o Shinobi pro Saturno. Mas na versão do Saturno tinha alguma pista mais assim ou não? Que eu me lembre, não. Era só não, as três fases. É, era o arcadão. Mesmo, com... Tanto que depois lançaram aquelas versões, fizeram Daytona Champion Edit, Daytona não sei o que lá, porque a primeira versão Daytona é a versão cruzão do arcade. Versão da cara. E engraçado que o 2 ficou só dois, na cara. Dois, é, que tristeza, né? Podia ter saído pra Dreamcast na época. Puta, o Dreamcast, né? A SEGA só faz cagada. Lança o Saturno, aí lança o Daytona mais, normal, né? Aí aquele Champion Edit e depois nada. O Dreamcast não teve Daytona nenhuma. Eu acho que o Champion Edit, sabe? Se eu não me engano, acho aquela versão. Não, eu acho que sim. Esse não. Champion Edit saiu pro Windows também, que eu lembro. Teve o Daytona pro Windows, eu tive do Daytona do Windows, que era igual o da arcade mesmo. Então, Daytona eu acho que saiu pro Dreamcast essa versão, não saiu? Não, o Dreamcast saiu Daytona Usa. É, o primeiro, então, saiu. Mas deve ter coisa a mais a versão do Dreamcast, com certeza. E os gráficos devem ser igual do arcade, ou melhor, porque o do Saturno era triste. Mas eu joguei. É, você ia jogar o quê se não jogasse do Saturno? Eu jogava no arcade e tal, e chegava em casa tinha aquele do Saturno, tu via que era diferente, mas tu gostava mesmo assim. A jogabilidade era parecida, era bem boa. Eu não lembro se tinha... No Saturno teve Paranoia de Volante. Saturno tinha isso? Saturno teve jogo pra isso, Cid? Saturno teve jogo pra isso? Três agora, deu até dó. Saturno teve eu muito. Eu não te falei que eu peguei uma vez o Saturno no rolo, eu dei um Mega Drive com o Saturno, peguei o Saturno, só peguei pra mim jogar lá o jogo lá, o Albert Odyssey, que eu troquei e peguei pra jogar o Albert Odyssey, Saturno. Que bosta? Que eu dei o Mega Drive pra pegar o Saturno com o Albert Art, você acha uma bosta? Ah, tá. Tu deu o Mega Drive. Acha... Você vê como. Tá vendo? O Saturno é tão bom que o cara que teve Saturno acha que o Mega Drive. Mas o maluco fez acha isso. Acha que o Mega Drive vale mano, mais. Você acabou de falar que foi uma bosta, então quer dizer que o Saturno não vale nada. Não, eu pensei que foi o contrário. Tu deu o teu Saturno pra pegar o Mega. Depois pra desfazer desse Saturno que foi triste, mano. Quem queria isso aí, mano? Ninguém, mano. Daí você podia fazer propaganda, mas tem Panzer Dragons, cara. Foda-se. Corre tem no 95, é, aí os caras falavam assim, mas não tem que comprar. Tem o cartucho lá e isso aí é pra mais do que esse cartucho? Não, isso aí é só pra esse jogo aí. Só pra esse jogo, não serve pra mais nada. A maioria é jogo de luta, né? E Street Fighter Collection. Fizeram dois Collection. Um pros antigos e depois o Play novos. Também teve essa coletânea, tá ligado? Teve também? É. E eu comprei essa merda na casa de vídeo. Eu comprei bastante Saturno, eu comprei bastante jogo. Você comprou o que tinha? Bastante é mentira, né? O Daytona USA, você deve ter Daytona USA, Daytona USA japonês, americano, inglês, todas as versões. Depois Daytona USA Champion Sheet japonês, Champion Sheet europeu. Deve ter tido todos, né? Que bosta. Isso aí era o Saturno. Chega de Daytona. Chega disso. Pra finalizar, um jogo que eu acho épico das epicidades máximas. Nossa senhora. É o Silent Hill 3, ainda dos tempos que Silent Hill era bom. Era, gente. E é mais um jogo também que tinha o código, mas esse código só funcionava depois se você salvar. Você tinha que salvar uma vez o jogo, né? Então não funcionava pros macreiros. O macreiro só gostava de fazer título pra ficar molezinho. Eu tinha que salvar uma vez, não dava, né? Então ninguém cagou pra esse código. O código era assim, você fazia o código, depois você salvou, aí habilitava lá pro personagem lá, o Douglas Carter. Todas as cenas que ele aparece de cueca. Esse que é o código. Que código bonito. Ah. Esse código eu não conhecia também não, mas foi bem. Foi bom não ter conhecido. Por isso que eu disse que você escolheu esse jogo, então. É, o de sexo hoje foi foda. É um maluco pelado, gente cueca. Sei não, hein? É outro não sei o que. O de sexo não tá com um cheatzinho maroto aí, hein? Silent Hill 3, a verdade de eu amar, tá? É o Silent Hill mais fácil que tem, assim, dos primeiros, né? Mais fácil, pior que foi. Mais fácil que eu joguei, mais fácil que eu joguei. A personagem, a Heather, é carismática e tal, tudo, mas é fácil esse jogo. E ele é uma continuação direta do primeiro, né? Ele é 17 anos depois do primeiro. Não, mas eu tô sentindo o 1, 2, até o 4 mesmo dá pra tolerar. O pessoal dessa lei eu gosto também. Eu sei que ele é diferente. É, pô, mas é difícil pra caralho. Não, não é difícil pra caralho. Difícil, não. Tem como opinar que eu só joguei o primeiro de Play 1 mesmo. Pô, só. Você não jogou o... Não, infelizmente. Zerou pelo menos? De Play 1 eu zerei. Mas você fez os 5 finais? Não, os 5 finais eu então fiz. Então você não merece, você não é digno. O Silent Hill 3, ele tem só... Ele pena, se não me engano, ele só tem 3 finais. Silent Hill todos têm uma porrada de final, né, cara? Todos têm o final ufo. Eu só tive paciência pro 1, 2... Eu acho que o 3, eu não sei se eu fiz 2, mais de 1. O 1 eu fiz o 5. O 2, se eu não me engano, tem 5 também, né, Guilherme? O 1 eu fiz todos. 4 é 5 eu fiz. Eu sei que depois do 1 ficou mais complicado fazer, que você realmente tinha que jogar mais de uma vez. Não, né? Mas o 1 você tem que jogar mais de uma vez pra fazer. Mas o 1 você pode usar a manhãzinha do save. Como assim do save, tá falando? Porque eu joguei... Você salva em tal ponto e vai. Salva em tal ponto e vai. O 2 já quebra esse esse esquema, entendeu? Porque o 2, as situações realmente implicam o final. Ah, não, você tá falando da situação. Ah, tá, tá certo. Não, mas eu tô falando, mas então, o 1 eu lembro claramente que são 5 finais, agora o 2 você lembra quantos que é? Eu lembro que é uns 4 ou 5 também, não é? Acho que é 4 ou 5. Tem o final do cachorro. Pelo menos 5 vezes. É, então, eu fiz também todos. E aí o 3 eu também fui pensando, só que o 3 é só, tipo, 3 finais. 2 é 3. É, tem o final normal. Eu sei que todos têm o UFO ainda. É, então, aí o 3 tem o UFO e o 3. É, o 3 são 3 finais. Nem lembrar mais do UFO. Então, mas o 3 já diminuiu bastante. Enquanto o 1 e o 2 você tinha 5 finais, o 3 é só 3 finais. Ai, o 3 também não tem muito espaço pra final, né? É, a história primeiro ficou ligada naquela Heather que descobre lá, que é tipo a Cher. É literalmente, né? Continuação do 1. É, ele é 17 anos depois, tanto que você joga com a Heather que depois descobre que é a Cher, até no final lá, e fala assim, então você é a Cher, você vai ser chamada. Aí ela fala, não, vou ficar sendo chamada como meu pai quis que eu fosse chamada. Não tá nesse tópico, mas o de lascar e de pegar a final ainda é o 4. É que você tem que pedir a menina de lá e ficar muito infectado. É, até o The Room eu gosto disso. O pessoal acha ele estranho, diferente, mas eu gosto. É legal, é talvez o mais psicológico deles todos. É, eu gosto. Aí depois que eu acho meio descambou, assim, o Silent Hill. Mas até o 4 eu gosto. Ah, eu parei no 4, então não posso dar muita opinião. Barato disso. Que eu lembro claramente também no 3. Você lembra aquela parte quando. Mas aí você tem que ter o save do 2. Tipo, se você chegar no banheiro lá, logo no começo aí com a Heather, se você clicar na privada, ela abaixa. Se você tiver o save do 2, ela para e fala assim: quem seria nojento o suficiente, ou louco o suficiente, assim, pra botar a mão nesse negócio repulsivo? Que é uma referência no 2, que no 2 tem uma parte quando você tá jogando lá com o James lá, tem uma carteira dentro da privada, e a privada tudo suja, assim. Nada saudável. Ele vai e mete a mão lá dentro, assim, nem pensa, tipo, vou pegar algum negócio, assim, mete a mãozona pra pegar a carteira lá dentro. E aí foi, tipo, uma referência, mas você tem que ter o save do 2 pra ter essa referência. Eu não tinha na época, então nunca vi. E isso barato funciona tanto no videogame quanto no PC. Se você tiver instalado antes o Silent Hill 2, já que fica no registro, eu acho, do Winter lá, ou também pelo save, não sei, aí também acontece isso. Pobre versão PC. A versão PC saiu, tipo, um ou dois anos depois, assim, da versão do videogame. Barato também que eu lembro bastante, isso aí já peguei esse jogo, né? Comprei pra Play 2, e já que ele é fácil, terminei ele bem rapidinho, né? Aí um colega, o meu vizinho, pegou e pediu emprestado. Empresta aí pra me jogar? Ah, beleza, leva lá. Aí no outro dia eu fui na casa dele, tá lá ele jogando. Ainda nas primeiras partes, não sei se você lembra, que tinha uma parte lá que tem uns negócios de trem, assim, uma estação lá embaixo, não sei se você lembra. E no 4, não? Não, sem ser do 4, você tá falando, é uma parte de dia, isso que eu tô falando. É, ah, né? É, que ela sai do shopping. Que ela sai do shopping, isso mesmo, do metrô, essa mesmo, lá embaixo. Então, aí quando eu chego, ele tá logo naquela parte, começo do jogo ainda, mais ou menos. Aí ele vai e morre num personagem. O cara, num inimigo lá, o caramba, meu, esse inimigo é, nem corre, eles estão devagar. Eu não percebi. Voltou, morreu no meu personagem. Aí eu, mano, tá me tirando, é zoeira. Eu não sei, mano, não vai, o controle é difícil. Foi da terceira vez e morreu de novo. Eu, caramba, tá de sacanagem. De repente, o jogo, antes de começar de novo, aparece uma frase assim no jogo, uma mensagem assim: percebemos que você está encontrando uma dificuldade. Se você quiser, se você segurar os 4 botões de cima, o jogo automaticamente vai diminuir a dificuldade pra você. Eu falei, pô. Puta merda, o jogo achando que você é uma bosta de gente e querendo deixar mais fácil, mano. Eu falei, caramba, mano. Aí virou até motivo de piada sair com o cara, mó tempão, mano. Tá vendo só? Foi receber de section de visita. Foi então, de que espalhou. Pior que espalhei mesmo, porque se fosse comigo, os caras tinham zoado, mano. É engraçado que no primeiro você tinha que morrer, né, numa parte do jogo lá, né? Senão você não avançava, né? É logo no começo. É, no começo. É até engraçado ele falar isso daí, que no começo é. Era obrigado você morrer, você podia fazer. Porque zerou altas histórias sobre o jogo se você já não estava morto. É, então, altas teorias das conspirações e tal. É, mas o 1 é meio nessa pegada, meu. O pessoal sempre. Ah, apesar que o 2 também. Então, o 2 também é zoeiro. O 2 Silent, não sabe mas tá Silent 1 é foda. Ninguém vai lembrar a frase épica lá do primeiro jogo lá, o maluco lá tá no bar lá, aí começa o rádio. The radio, what's going on with the radio? Tipo isso, aquela dublagem assim meio duvidosa. Eu acho que ele era, não era mais ou menos assim que ele não, falou. Mas é mais ou menos assim. Sim, mesmo, mas é bem capenga mesmo. É bem capenga, velho. Muito engraçado aquilo dali, velho. Não, e ficou marcada essa parada do rádio, né? Tanto que no 3 eu lembro até quando a Heather pega o rádio, é quando ela entra lá no elevador a primeira vez, aí ela acha o rádio assim no chão. Ah, mas que é isso? Aí bota, aí o negócio começa a fazer barulho, aí você fala, é agora que vai começar o inferno. Quando o elevador abre, assim, já tá tudo aquele mundo amaldiçoado. Você, puta merda. Aí aparece uns inimigos, que no 3 tem uns inimigos grandão, assim, mongolóide. Aí aparece um desses inimigos, ela encontra. Ah, não. Ah, ela vem uma arma, ela vai já pega essa arma e aí aparece o inimigo. E aí o inimigo é mó gigantão, assim, a cena é meio. meio pra mostrar, assim, tipo, o quanto que ela se sentiu pequena, assim, naquele momento, assim, aí a... Mas o 3 tem disso. Tem um minhocão lá do metrô. Ah, é. É, o 3 é bom pra caramba. É, a única coisa é que ele é meio fácil, muito só fácil. Só foi fácil. Né? Só que é aquela coisa, se você quiser já fazer agora esse negócio dos outros final, já complica um pouco, porque aí você precisa ter, ele tem um negócio de hits lá, rank. Por exemplo, se você quiser fazer o final 2 ou 3, você precisa matar os caras, inimigo com determinada velocidade, precisa fazer não sei o que lá em tanto tempo. Ah, mas os caras lá no fórum botou a mãe de fazer o pontuação alta. Tem truque. Tem uma parte que os inimigos ficam dando respawn. Sabia, eu fiz na raça isso aí quando eu fiz. Sempre tem. Eu sei que o final mais chato é o da Sailor Moon, que é tipo UFO. Tem que matar 666 inimigos. É um porre. Você não pode perder a conta. Não pode, isso aí eu fiz também. Eu fiz. Mano, eu Silent Hill até o 4, tudo que tinha que fazer eu fiz, porque eu sempre fui doente. Depois que meio capengou aqueles Homecoming lá, eu já achei fraco. É, teve PSP também, aquela versão que fizeram, foi bacana. É, Origins. Tá. É. Tem também aqueles Visual Novel, você lembra? Pra DS não, pra... É, pra GBA, Game Boy Advance. Tem o Silent Hill perdido, né? É da época que o jogo tava saindo pro celular, era tipo story novel, só que tipo, é o carinha que era vizinho da Sherry e acaba caindo no mundo Silent Hill, de certa forma. Ah, isso eu não sei não. Mas esse não chegou, saiu não? É só pro celular, por isso que ele é meio perdido. Ele foi saiu por 4 episódios, entendeu? E cada episódio era a estação do ano. E teve o shooter, né? Ah, cara? Mas isso aí você não falou que não jogou, eu não joguei, alguém jogou. Bem que eu queria saber como que é isso aí. Tem lá no fórum pra baixar. O problema é fazer rodar. É meio temperamental. Fica e rodar. É, rei um shooter. É, vai, conforme você mata, jogando por ele mesmo. Quem jogou Left 4 Dead? Eu gosto de jogar um rail, jogos em trilho que a gente fala aqui. Eu adoro esses jogos, assim. É, eu acho que foi. De jogo, foi isso. Mas Konami Code é aquele barato. Além de ter, né, vários jogos que saíram fora da Konami mesmo, que usaram, né? O negócio meio que transcendeu. Tem páginas na internet que usam esse código. Por exemplo, lá a página da Vogue. Lá, se você fizer o código na página da Vogue lá e apertar várias vezes o A no final do código, vai parecer um easter egg. A página do Neo Player, pra quem não sabe, curiosidadezinho. Tem música que tem referência a isso, aquela banda lá Atari. Na letra da música tem a referência. É, aquela banda Atari lá, se eu não me engano, tinha uma música também, você lembra? É, não, tem uma banda e tem um cara que fez uma música com o nome. Aquele Deftones também tinha uma música também referência. Tem uma música que tem um código, literalmente, cara. Up, up, down, down. É, então, aquela banda de Atari tem a música, tanto que o nome da música é Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, A, B, Start. Mas teve um cara que botou o nome da música Konami Code. Mas o que eu tô falando, o nome da música é justamente Up, Up, Down, Down, Left. O código mesmo, né? E o Deftones também tem uma música também. Ah, filme também, aquele filme, a animação lá, Detona Ralph, que é referência de jogos, tudo, tem o código. Tem um que eu vi que era do anime Hellsing. Vocês já viram Hellsing? Do vampiro pistoleiro. Ah, é o Hellsing. Tem uma parte da garota que ela vai dando tiro e vai falando. Isso mesmo, assim, embaixo, Hellsing. Uau, tô trapaceando. Ah, eu lembrei também de uma outra página, só que essa daí eu acho que já tiraram, que tinha também. A página da prefeitura, eu acho que do Rio Grande do Sul, teve um tempo que... Nossa, velho. Só que eu acho que retiraram já isso aí. Mas também tinha. E era nessa pegada, você fazia o código e no final apertava o Enter. Aí o quê? Cobrava mais imposto, aí o código? O Opera também, o navegador Opera, tem uma parte no Opera lá, se você fizer também. É, mas acho que foi os testes, né? Aqueles beta testes que eles botam. O navegador, se você entrar lá na parte de administração, e... é coisa pensa que eu sempre faço os códigos, mas em vez de você usar o caminho lá pra chegar a tal lugar, ele já aparece o caminho ali rapidinho pra você. Cheat em cima de... A vida é um cheat. O Neo Player mesmo, você escutando ele no iPod, botando cima, cima, embaixo, baixo, trás, frente, trás, frente, parece um dissection de sunga. Ninguém sabia disso ainda. O dissection de sunga do Naru. Público feminino aí que quiser ver, aí. É, quem quiser ver, é só testar aí, mano. E fora os milhares de jogos que tem também. É, que aí virou modinha, né, a galera? Não, curtiu. É que virou tipo um símbolo, assim, do videogame mesmo, assim. Não é de trapacear, virou um símbolo, assim, uma marca do mundo dos videogame, não é? Virou cultura pop. É, já. Virou a cultura pop, assim, ele meio que não é um negócio de uma marca de trapacear, é um negócio de videogame. Se você fizer esse barato, o pessoal, é um negócio de videogame, virou um símbolo dos videogames. Mas foi isso aí, nossa leitura dos 30 anos do Konami Code aí. É, parabéns pra ele. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails e comentários e afins. E-mails e comentários. Vamos lá, né? O comentário lá do nosso camarada Rogério Silva, né? Achei esse episódio muito bom, principalmente por falarem de jogos de arcade. Mesmo que algum dos jogos eu nem sequer sabia que existia. Que após escutar o podcast eu fui dar uma conferida em alguns vídeos e vi que a maioria são jogos excelentes. E lógico que alguns dos jogos eu não só conhecia como joguei e muito, como os casos de Alien vs Predadores e Cadillac e Dinossauro. Que eu passei horas e mais horas jogando em um fliperama perto da minha casa. E não poderia deixar de comentar a música... A música do final do cast. Achei ótimo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa banda. Após escutar, tive que ir atrás para ver se existiam mais músicas deles. Só pra falar, né? Se o pessoal quiser mais, é só pedir, né? Porque eu escutei assim, né? Também, tava bonzinho até a hora que eles começaram a cantar, né? Falei, porra, sem deixar só, velho. Eles colocaram a letra na música lá, não precisaram daquilo lá, como é que eles estavam fazendo. Mas é tipo uma versão, pô, um negócio que eles fazem. Por isso que é. É porque eu não esperava, não conhecia também, não esperava que saísse um vocal dali também, né? Então, a letra vai falando sobre as paradas, assim, do jogo, assim, os negócios. Aí, tipo, esse primeiro disco dele, disco não, EP, tem 5 músicas. Aí tem também, além de Street Fighter, tem Mega Man, tem Castlevania. Não, achei bacana, eu gostei também, eu curti. O Rogério Silva até me mandou assim uma mensagem particular pedindo o nome do disco, assim, pra ele achar. É meio difícil, que é de 2006, assim, é só um EP, é meio difícil achar. Ele quer comprar, né? Não, eu acho que os caras só disponibilizaram pra download mesmo. É, botaram no Rapid Share que nem existe. É, mesmo. Então, é, bem, eu lembro. Eu sei que depois em 2008, eles lançaram esse em 2006, em 2008, 2 anos depois eles lançaram outro EP, também com 5 músicas. E depois eu nunca mais vi notícia desse Game Over. Mas, beleza. E pra finalizar, né, nossos comentários, tivemos lá o comentário lá do Patrick Araújo. Conheci o Neoplayer Podcast recentemente, quase que por um acaso. Eu estava procurando sobre jogos antigos e acabei esbarrando na página do Neoplay. E já que acompanho outros podcasts sobre game, acabei escutando de vocês para conhecer e gostei muito. Tanto que já adicionei o feed de vocês no meu agregador. E na semana que não tem episódio novo, eu acabo baixando algum episódio antigo para ouvir e ir conhecendo mais. Acho a interação entre vocês muito boa. Acaba ficando uma conversa agradável se ouvir. Ainda mais quando o Cisne e o Dissect estão discutindo. Acho que os dois são meio pancados, mas acaba deixando tudo ainda mais divertido. No mais, vou ficando por aqui e espero que o podcast ainda dure bastante tempo, porque vocês são muito bons. Eu acho que ele tá falando errado. É o Cisne, é pancado. É que você escuta a versão editada. Se você escutasse na íntegra... Eu concordo com o rapaz aí. O Cisne e o Dissect discutindo parece um casal. Não, não tem ideia. Nada. Acho que não. Primeiro, quem parece pancado é o Cisne, é uma pessoa não, não tipo sei disso, não. Não sei disso, normal, assim, uma pessoa centrada. Entre agora na enquete e disputa, quem é o mais pancada, Cisne ou Dissect? eu não concordo que eu seja pancado. O Cisne é pancada, eu não. Não, tem que concordar, o ouvinte sempre tem razão. O ouvinte sempre tem razão hoje. É claro. Não fica dando ideias aí. Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 29, exclusivos de Arcade. Como é que esse pessoal faz pra contactar-nos, né? Mandar sinal de fumaça e essas coisas? Podem nos encontrar no Facebook, Neoplayer Podcast, que também pode ser do grupo, se vocês quiserem entrar lá. No nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. No Twitter, que não sei bem porque existe, _ Neoplayer _. E nossa página no YouTube, Neoplayer Podcast. Eu interrompi, eu acordei. A tesourada, tem um grupo na Steam também, né? Ah, é, tem grupo. Quiser adicionar a gente tem lá. Tem um monte de lugar. Tem até Alvanista. Temos um grupo na Steam. Tem grupo no Steam. Tem Alvanista. Caralho, aquela rede lá de jogos, a Alvanista, a gente tem. Tá bombando mais do que o Facebook até. Sem o grupo na Steam. Tem 28 membros, agora que eu vi, gente. É. A gente tem um grupo na Steam. Ah, é, né? O player. Pô, os caras cara já tá lá um bilhão de anos. E depois sou eu que não acompanho as coisas. Quando foi que entrei nesse grupo, que eu não sei. Tudo que aparece, o Guilt dá ok. Aparece a mensagem, o Guilt, ok. Tá dizendo aqui, ó, 2 em jogos, 9 online. Vixe, o grupo tá mais movimentado que altos grupos aí, viu? Aí depois sou eu que não acompanho as coisas daqui. Podia querer desse então botar aqui um chatzinho online pra galera falar assim, ah, vai se fuder de sexo. Ó, o cara tá te mandando um abraço aqui, ó. Valeu, um abraço, você também. Beleza. Então, mas mantendo a tradição, hoje, e lá vamos nós, que Deus nos proteja. E lá vamos nós. Pede jogo pro Guilty. Aê, resumir 15 segundos. Hora do podcast, a galera se anima. Então, vamos lá, Guilty. Fala pra mim então, Rock'n'Roll Racing, Super Nintendo. só é bom na sua memória, mas as músicas ficaram marcantes, até hoje. É, realmente, tem que concordar. O jogo tem uma jogabilidade meio duvidosa, mas as músicas é foda. É gostosinho, a música não tem como não ser, né? E manter mais uma vez a tradição de Deus nos ajude hoje ainda. É Cisne, dose dupla pede a música. Cisne, que música que a gente vai pedir hoje? Pra vocês, então, homenagem aí. Mortal Kombat, o tema. Sega CD mesmo. Beleza, então. Vamos ficar com essa bendita música aí do Cisne. E mais uma vez, o Cisne nem demorou nem um pouco pra escolher nem jogo, nem música, né, Cisne? Arrasei, dessa vez ainda eu arrasei. Ainda nem são 2 horas da manhã, ainda tá cedo. Tá cedo pra caralho. Mas foi esse então o nosso episódio 30. Até daqui 15 dias aí. Aê! Ou foi menos? Eu ouvi ruídos por aí. Eu ouvi o barulho tipo plim. Não, foi o celular que eu botei no vibrador. E botou no vibrador, faz barulho? Ué, tem que tirar da tela de descanso, aí faz barulho. E você enfiou o vibrador na onde? Ele falou, não, botei no vibrador, ué. E onde ele colocou esse vibrador? Tava aqui pensando, a gente tava pensando em uma coisa hoje. A gente grava sempre às terças, né? É. No mesmo dia do Brawl, que passa na Globo. Do Brawl, tem aquela música. Uau, uau, uau, uau, uau. Terça tem Brawl. Não, nunca vi isso aí, não. Ah, eu pensei que hoje ia ser um dia normal, mas tudo bem. É. Aí eu falei, gente, mesmo dia. A gente podia fazer uma musiquinha. Uau, uau, uau, uau, uau. Não, melhor não. Hoje tem Neo Play. Não, né? Melhor não. Melhor não. Aí, mano. Até pra botar uma chamada lá no nossos, até pros nossos padrões de ridículo, isso aí é muito de ridículo. As ideias eu vi agora no Facebook, o Guilty Canalha colocou meu vídeo lá. E... Eu ia colocar eu também, deixa com o profissional, não, peraí que tem não, que mas engraçado, por que que coloca só eu sendo pateta, né? Coloca o mesmo. Só foi tu mesmo. Coloca o seu. É, o que aconteceu com você, vai, ué? Quem que vai correndo atrás de uma bomba, uma linha vermelha? Uma linha vermelha gigante. O quê? Isso aí tem um menino botar as caras, bando. Uma linha vermelha gigante. Olhando pela visão do Guilty, pareceu idiota mesmo. Mas quando você vê na minha visão, você vê que eu tô olhando pro lado da parede. Eu não foi idiota. Eu mesmo. Não vi o negócio. Pelo lado Guilty, você tá ver, vendo gente, tudo. A gente vai ver, a gente vai ver. Agora pelo meu lado, você vai ver. Eu tô olhando pela parede, eu não tô vendo a porra do negócio. Quando eu virei, explodiu. Não, na tela essa do Guilty dá pra ver que tu vai retinho. Não, você vai ver o negócio lá. O Zé que vai estar tá a linha vermelha na cara dele assim. Mas eu pode tá... reparar que eu tô virado pro lado da olhando pro lado da parede. Eu não tô... é, tipo, o negócio tá no meu ombro, no ombro direito, assim, do personagem. Então eu não tô vendo aqui. Não, mas a gente vai ver. Isso vai ser tudo esclarecido. Vai estar tudo esclarecido. Eu já enviei. Isso aí foi a melhor parte do jogo que eu achei. O quê? Sim. Olha, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa. Tem uma parecida com essa. Eu tô mirando na mina de 7 eu indo com a cara. A vantagem é que eu tirei na hora na mina. Então ia ser a primeira. Não, mas... E outra coisa, tem o pior. Uma hora lá a gente empacou, o jogo avançou pra gente. Ah, essa foi ridícula. Essa coisa que dá isso. Mano, assistiu. Passou o Dissection. Se tivesse na minha visão, ia ser melhor. Eu tava deitado assim, passou o Dissection correndo com um doente. Não, mas. Four Eyes também correndo, não, e o Guilty correndo. Ah! Mas eu deixei, tipo, aí, na minha visão. Aí vai mostrando eles avançando. Daqui a pouco eles abrem a porta e deu tela. Caralho, eles avançaram o jogo. Eu joguei só vivo, senão não dava. O quê? Cara, tu nunca jogou Mortal 1 de Sega CD? Pô, tu não tinha locadora perto não, de casa? Meu Deus. Eu vou gastar dinheiro com Mortal 1 de Sega CD? Se eu tinha máquina, um arcade pra jogar? Você é louco. Tu tinha arcade pra jogar? Tenho arcade. Não, o fliperama é o que mais tinha. Eu podia gastar 25 centavos pra jogar Mortal 1, o melhor versão que é do arcade, ou pagar um real e pouquinho pra jogar o dia todo. Droga de Sega CD, você é louco. Ah, da hora, da hora. Eu só ia jogar isso aí se tivesse jogo exclusivo. Agora, jogo que tinha pro arcade, você é doido. Só o Cisne mesmo. Ah, era da hora. E Cisne Negro. Segura o start, traz frente, traz frente, dois socos. Que código que é esse? Quantos traz frente tem nisso aí? Que código que é esse? Segura o start, traz frente. É de Mortal Kombat 3, eu acho. É do King of Fighters. Aê! Odd Coff lembrou. Boa, 97. Ah, 97 eu é o... Eu não... cabra. No... Traz frente, A e B. Dois socos. Aí a Leona é pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ah, pra liberar ali na tela de seleção, você tá falando, né? É, chamar o Yori Macabro. Eu tenho a impressão que esse código já tinha em outro lugar. Cara, puta, 97 joguei em... Da hora do arcade que você fazia o código, você ia depois lá, o código ficava habilitado, a máquina ficava com o código lá. O Windows dando de graça assim, eu nunca vi. Os jogos gratuitos lá, só jogo merda de Android. Eu vi isso aqui, eu peguei. De então, Android no do Windows, tá dando... Mas tem. Quem pega, tem. Beleza, tem. Então, Cid, beleza, tá bom. Mesmo. E você hoje? Esse podcast tá uma loucura hoje aqui, não sei o que tá acontecendo aqui. Tudo louco. Ah, corre que tá grátis. Corre. Tá grátis. Android, mano. Mas tem...